Projeto X Podcast. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E hoje iremos falar sobre transporte público. Quem diria, né? Quem imaginaria isso? Não, não é exatamente sobre transporte público. A gente não vai falar, ah, ó, temos o ônibus, temos o metrô. Nós vamos falar de histórias que acontecem dentro do transporte público, né? O objetivo é dar risada. A gente não cara. Vai explicar o que é transporte não, público. Esse não. Aqui não é um podcast de condição de moral, não mesmo, cara. Tu estudou a história do transporte público? Público, cabeça. História do transporte público, realmente. Passou semanas. Parece. Né? Poxa, me enganaram. Tava achando que a gente ia contar. Da onde veio o trem, começando com o trem. Ué, se quiser fazer um podcast sobre trem, não, tá? Mas aí, primeiro, no primeiro transporte público não foi o trem, cavalo, meu filho. Transporte público, mano. É um público, cavalo. Entenda-se que não é privado, ou seja, você não tem que pagar. Não, a cidade cavalo. Fornece pra você. Não, então, pensa numa. É, não cidade, é. Como é numa acampamento, não cidade. É índio, é. Como é? Tribo. Tribo, isso. Pensa numa tribo indígena. Os cavalos são da tribo. Você vai lá, pega o cavalo e vai. Não é seu. Meu Deus, foco, gente. Ah. Ah, meu Deus. Tá bom. Bom, eu não vou discutir. A forma de governo das tribos indígenas. É que assim, pô, cabeça, lá em Guarulhos é assim, né? A forma de transporte público. Lá em Guarulhos é assim, né? Você vai lá, pega o carro de qualquer pessoa e vai. Pega o teu cavalo ali, pronto. Claro, tá, claro. Mas então, vamos lá, saindo dessa parte histórica, né? Dessa parte histórica do transporte público. Vamos falar sobre coisas meio bizarras que já aconteceram conosco ou que já ouvimos, né? Sobre transporte público, busão, metrô, aviões e coisas do gênero. Aqui é o Mui e hoje em dia eu não uso mais transporte público, mas meu carro é quase um. Olha só. Tchau, Mugi. Boa noite. O que você tá fazendo nesse podcast, né? Ó, deixa pra lá. Eu sou Fernanda Fofonca e eu sempre sento do lado de algum casal que tá fazendo DR, cara. Que saco. Que coisa. Porra. Que beleza. É tão legal quando as pessoas fazem isso em público, né? Uma coisa, uma situação tão boa, tão agradável. Não, a vontade que eu tenho é virar e dizer, cara, termina com ela, ela é chata. Ou, menina, não vê que o cara é um babaca, termina com ele, ponto. Dá vontade de meter e mandar os dois terminar e ir pra eles calarem a boca, porque é muito chato. eu não digo nada, eu já vi um casal gay gritando fazendo DR também. Puta merda. Nossa. Aí é maravilha. Bom, deve ser uma coisa... Eu com sono, né, querendo dormir, mas tudo bem. Bom. Aqui é o Seiji e eu nunca mais vou me esquecer do movimento pendular. Essa aula de geografia é uma lição, viu? É, ou seja, eu também entendo bastante dessa aula aí. Meu Deus. Movimento... O Mugi, de certa forma, também, mas ele tem... Ah, ele não sofre com o movimento pendular. Ele tem carro. O Mugi não vem todos os dias trabalhar em São Paulo. Tipo, não, ele não participa do movimento pendular. Pô, o trabalho dele é do lado da casa dele, mano. Não, mas peraí. Peraí. A gente tá sendo injusto. O Mugi não trabalha, gente. Não. Ele não trabalha, então... Eu não vou no escritório há quase um ano. Ele trabalha. Tá, mas tu vem todos os dias pra São Paulo. Sim, ou pra São Paulo, ou pra Perus, ou pra Mauá, ou pra Santo André. Sei. Tá bom. Tá bom. Aham, sei. Aham. Tá bom. Vamos fingir que você trabalha então, né? Bom, aqui é o cabeça e eu sempre quis pegar uma balsa. Puta que pariu. Eu não peguei olha, balsa, cara, mas eu posso falar que eu já andei de catamarã. Meu Deus. Que isso? Que é? Lá no Rio Grande do Sul, o balsa chama catamarã? Vocês mudaram até o nome dos transportes. Não, catamarã é um sistema de barco que é pra funcionar como transporte coletivo mesmo. Eu vou mandar uma foto. Tem até ar-condicionado e Wi-Fi no catamarã. Aí é bom, hein? Aí, ó, acabei aqui, ó. Em Portugal, a balsa é conhecida como cacilheiros ou catamarãs. Aqui, ó. Catamarã. Isso é coisa de português. Ah lá, olha o suco ali. Meu Deus. Ó, catamarã. É uma ligação de ligadura com pau. Ah, é. Catamarã é uma balsa chique. Que ponto. Que tem Wi-Fi. Próxima estação, Trianon Masp. Definição do Wikipedia. O que é transporte público? Ele é um meio de transporte no qual os passageiros não são proprietários deles e são servidos por terceiros. Tanto faz empresas públicas ou privadas. Olha só. Isso é tipo um momento cultural igual o Papo de Gordo? É, por aí. Eu sou o Lúcio, se quiser, olha só. Mas enfim, uma coisa que eu queria saber, por exemplo, o transporte público, ele pode ser tanto pago quanto gratuito, embora não tenha nenhum gratuito que eu conheça, né? Então, aqui não tem. Aqui, Brasil. O único transporte, digamos assim, gratuito que eu pegava era um ônibus que levava da estação de trem até a minha faculdade. Ele era gratuito. O meu tem isso também, né? Mas aí é mais o governo que banca esse transporte. No meu caso, eu acho que era a própria faculdade que bancava isso. Se eu não me engano. É, o meu, a faculdade é do governo, né? Do estado, né? Então. Sim. Pô. Mas então, é aquilo que você falou. É sendo do governo ou de empresas privadas, né? Ele é público. Mas, por exemplo, na Estônia, eles têm... Ele é a primeira capital... Na Estônia tem o transporte público gratuito. Na verdade... Estônia, se eu não cara, me engano, quem é que se importa com a Estônia? Mas era isso mesmo que eu tava pensando, cabeça. Porque eu creio que não é só na Estônia. Eu acho que tem mais algum lugar, eu não lembro aonde, eu acho que na Europa, que tem ônibus públicos gratuitos. Na Estônia... A cidade de Tallinn. Sério, eu repito, quem é que se importa com a Estônia? Repito. É a primeira capital europeia que tem transporte público gratuito. Agora eu fico imaginando, aqui no Brasil, se os transportes públicos já são desse jeito, pagos, imaginem se eles fossem gratuitos. Ah, ó, eu vou dar um exemplo. Em Porto Alegre, alguns domingos ou alguns feriados... Eles fazem o dia do passe livre. É um dia que tu não paga pra andar de ônibus na cidade. Tipo, normalmente é um dia que, tipo, domingo o ônibus tá muito lotado com uma galera assim meio tensa, né? O pessoal do funk ali ouvindo os seus... Mas eles fazem isso pra ter um incentivo até pras pessoas, tipo, passearem pela cidade, às vezes irem em algum lugar cultural, enfim, eles têm esse dia, é um domingo ou é um feriado. Por exemplo, eu já peguei dia de passe livre no 7 de setembro. Fui no cinema, fui num museu lá em Porto Alegre. Não paguei nada porque era dia de passe livre. Aqui em São Paulo, tem dias também que você tem aquela parte, aquela linha de trem que faz Mauá, faz Santo André, que tem o transporte de... passageiros, que ele pega aquela linha inteira sem parar, só pra pessoa andar, tipo, de boa, tá ligado? Andar de trem. Ela vai e volta com a pessoa. Mas se você for pensar... E aí é gratuito. É praticamente sustentável um transporte público ainda mais gratuito, ainda mais num país de... Como o Brasil. Que é um país continental. Não teria como não, isso você é verdade. Manter. É que nem eu falei, por exemplo, lá em Porto Alegre, é um dia específico que tem isso, assim, mas é pra, de fato, incentivar as pessoas a passearem pela cidade, a saírem, fazerem outras atividades, entendeu? Mas é um dia, não tem como ser, tipo, todos os dias. Seria a mesma situação que acontece aqui com essa linha de trem. Eu não lembro como que eles chamam, mas é isso daí, exatamente isso. Eu nem sei se em outras cidades do Brasil tem esse esquema de ter esse, tipo, dia do passe livre, enfim... Tem, eu acho, se eu não me engano, Curitiba tem o lance de que tem... Acho que no domingo é R$1 a passagem, não sei. Eu não, enfim, não conheço muito outras cidades fora. Tipo, já fui em outros lugares, mas nunca convivi lá pra entender como é que funciona. Bem, vamos levantar aqui então rapidinho, gente. Quais são os transportes públicos que a gente tem hoje no Brasil e que a gente geralmente utiliza, né? Ônibus, busão. Sim. Metrô. Trem. Trem. Tem balsa também. Não confundam metrô com trem, por favor. Mas, Mug, peraí, deixa eu falar. O metrô é um trem. Deixa eu te falar uma coisa. Não, o metrô é um trem. Que eu saiba, a diferença entre metrô e trem não é o fato de, o metrô é por debaixo da terra, coisa assim. Não, é uma questão de sistema. O metrô, normalmente, é aquele que passa em intervalos. Ah, passa de 5 em 5 minutos, passa de 10 em 10 minutos, passa de 15 em 15 minutos. O trem, o sistema dele é por horário. Sai um trem às 10h05, sai um trem às 10h20, sai um trem às 11h50, entendeu? Ele tem um horário fixado. Em princípio, que eu lembre, essa é a diferença de sistema. Legal que eu fui procurar metrô no Google, caí. Metro, unidade de medida. não é isso. Não. Bem, vamos, não vamos é achar isso. Aqui a diferença entre metrô e trem, né? É conhecido em países como Subway, Underground... Na verdade, é verdade. Em inglês, é Subway. Sim, né? Da terra, na verdade, ele tem a ideia mesmo de por baixo. Não, ele pode ir por baixo sejam também. Sejam todos, né? Aí, ó, definição recente do metropolitano, que é o nome do metrô, ele é um... muitas vezes confundido com outros meios de transporte do gênero, pelo qual foram estabelecidas três condições fundamentais que caracterizam: ser um sistema de transporte urbano elétrico, ser independente do restante do tráfego e ser frequente, ou seja, com um tempo de espera próximo do próximo comboio reduzido, que é aquilo que a Fer falou. Exatamente, você não tem hora fixa, ele é mais frequente do que o trem. Por isso que aqui fala que ele é elétrico. Eu sei que aqui, né? o pessoal usa, por exemplo, a questão da CPTM aqui em São Paulo, né? Pra distinguir do metrô, mas na verdade, se tu for ver, a CPTM também é um metrô, é um sistema de metrô, porque é elétrico, é um transporte separado, né? Isso? E ele não. E ele passa com uma frequência rápida, sim, assim, curto. A diferença maior que também eu vejo é o quesito, aqui, ao menos no Brasil, é a velocidade também. Né? Os metrôs, por consequentemente eles serem mais frequentes, eles são mais rápidos, né? Exatamente. Eles são altamente rotativos. Mais rápido. Né? É que o trem também, ele tem a questão de hoje. Hoje a gente só vê trem usado, pelo menos aqui em São Paulo, pra carga. O trem de raiz, né? É o trem de carga, né? Ele é usado pra transporte de pedra. É que esse é um problema do Brasil, na verdade, né? Que a gente não tem um sistema ferroviário bom. Porque imagina se tu tivesse linhas ferroviárias que ligassem o Brasil inteiro. Aquele que sai, sei lá, sai a cada uma hora, sai um trem pra, sei lá, que eu pudesse vir de Porto Alegre até São Paulo. Pô! Mas aí a questão, ela é um pouco mais política, que é o seguinte: o Brasil, ele é um país que ele se baseia em rodovias. Não, mas isso começou na década de 50, por causa do Juscelino Kubitschek, resolveu abrir as pernas para as montadoras americanas se instalarem no Brasil e vender muitos carros, e daí eles pararam de investir em ferrovias para investir em rodovias. Além disso... Não, mas foi aí que começou. Começou aí, mas além disso... A questão de você ter a estrada ou a concessionária que presta serviço, ela é muito mais lucrativa pro governo do que trem. Na verdade, não, né? Aqui no Brasil. É que, pelo menos, o que se estuda é... Ferrovia, sim, ela é muito mais cara na hora da construção. Porém, quando tu vai fazer a manutenção... É muito mais barata. Fazer a manutenção de ferrovia é muito mais barato que fazer manutenção de rodovia, porque rodovia a todo momento tá esburacada com problema. É uma questão de que hoje o maior problema não é tanto o retorno, e sim a questão de nós precisamos ter muitos carros sendo vendidos e precisamos ter montadoras internacionais no Brasil. Esse é o problema. E hoje tá meio tarde já pra começar. Parece que ninguém quer investir em ferrovia no Brasil. A gente é atrasado nesse sentido. Tu pega os Estados Unidos, que também é um país continental, e eles têm sistemas ferroviários muito melhores. Eles conseguem atravessar o país de trem, entendeu? Se eles quiserem. Aqui no Brasil a gente... Lembrando que a Fer falou a questão de você fazer manutenção de estrada, mas isso é hipotético, porque a gente sabe que não existe manutenção de estrada. Não, digamos, se o governo resolvesse fazer manutenção de estrada, seria... mais caro. A gente vai levar um processo alto do governo. Além disso, a gente sabe que as estradas aqui no Brasil tem questão das concessionárias, né? Então não é bem o Estado. Quem, por exemplo, você tem a Nova Dutra. Sim. Ela é da CCR. Na verdade, quem cuida é a concessionária Nova Dutra, que tem que cuidar de manutenção e tal. Sim, daí tu paga o lindo coisa chamado pedágio, né? Coisa tão barata. Meu Deus. Uma coisa que, na verdade, muitos dizem até que é contra a lei. Porque do momento que você já paga impostos referentes à manutenção de estradas dentro da sua taxa, da pequena taxa. Cabeça, existe uma outra coisa. Na Constituição, tu tem o direito de ir e vir pra qualquer lugar. Não pode ter um negócio que te impeça de ir pra uma cidade ou outra. Isso já foi discutido, na verdade, já foi até pro STF. Eles discutiram que, na verdade, não. Porque, na verdade, eles não tá te impedindo de ir. Ele tá fazendo assim, olha, você quer usar um serviço que a gente construiu, você tem que pagar pela manutenção dele. Você pode ir a pé. Eles não estão te impedindo de ir. você pode comprar a passagem de ônibus, você não vai pagar o pedágio, você pode não vai pagar entre aspas, né, porque o valor do pedágio está embutido na passagem. Exato, mas é a ideia de que realmente assim, né, eles não estão te limitando, lógico, isso é errado, porque na verdade eles estão te limitando. Eles estão te limitando. Mas a prática e a teoria são coisas mas diferentes. Mas é que tá, é que estradas não deveria ser algo privado, né, essa é a questão. Mas no Brasil, eu não vou falar, não, a gente vai Enfim, e fora isso também a gente tem aviões. A gente tem balsas e aviões também, né? Olha, eu avião eu acho que não considera transporte público. Ele é um transporte público. Ele é um transporte público. Ele é seu. O avião é seu? Não, não é. Transporte público você não é algo que eu pago uma passagem e posso embarcar? Pode, então. Sim. É um serviço que alguém te oferece. Exato. Sim, é uma forma de transporte que alguém tá te servindo. Então você tá pagando por ele. É um transporte público. Sem contar que do jeito que o avião que ele é seu. A passagem de avião tá barateando e hoje os aeroportos estão virando novas rodoviárias. É público. É, pensando assim... Uhum. Sem contar que tem centenas de pessoas usando toda hora. Então peraí, vamos lá. Elevador. Segundo o Wikipedia, ele é válido, sim. Ué, o Wikipedia tá falando que o elevador é um transporte público. Não é em Salvador que tem o elevador Lacerda? Escada rolante também tá escrito o transporte público. Então, meu Deus. Não, mas não é em Salvador que tem o elevador Lacerda? Eles não te cobram pra usar o elevador. Ele cobra uma taxa, acho que era de 5 centavos quando eu fui lá uma vez. Bondinho é um transporte público também. Então, quer dizer que eu posso... falar que o meu transporte público do meu prédio é uma bosta. Pode. Eu também posso. Você paga por ele? Montanha-russa é um transporte público também. Não, tu paga por ele a partir do momento que tá pagando o condomínio, que é pra manutenção dele. Não, mas não... Mas você pode lembrar que ele pode ser gratuito também. Não, mas tu paga o condomínio e tu tá pagando a manutenção dele. Puta que bosta. Que beleza. E o meu aqui, teve um dia que eu cheguei e tava os dois elevadores quebrados, tive que subir 11 andares. Pelas escadas. Que maravilha. Sobe no último degrau igual a cena do Rock lá, com os dois braços pro alto. Pulando, quase desmaiando, né? Pulando. então... E o meu elevador, que às vezes aqui do prédio, ele resolve trocar os números. Você aperta o 7, ele te põe no 4. Nossa. Por exemplo. Ele decide que ele vai mudar a ordem que os andares são. Você que elevador tira. De lua. Mas chega disso, vamos falar de histórias de transporte público, pelo amor de Deus. Esse podcast estava muito sério, cara, gente. Mas gente, transporte público, porque elevador é transporte público, então. Olha, para um podcast que a gente queria só contar história, a gente está falando coisa demais até da parte de transporte público. Mas enfim, deixa eu começar aqui só com uma coisa que eu quero colocar primeiro, transporte público. Geralmente, aqui no Brasil, é socado de pessoas. Ah, com certeza. E isso acontece que a gente acaba convivendo com algumas estranhezas que acontecem nos transportes públicos. E é disso que a gente vai falar nesse podcast. Porque, na verdade, a gente tá seguindo aquele conceito. Toda aglomeração de pessoa tende a dar merda. Sempre. Oh. Toda aglomeração de pessoas... Conviver com pessoas dá merda, não tem jeito. Colocando em primeiro escalão, eu acho que isso é uma coisa que todo mundo aqui já conviveu e, tipo, é de praxe. Funkeiro na porra do busão. Não sou funkeiro, eles também escutam sertanejo universitário, forró. É sempre esse tipo de música, nunca é rock, nunca é música clássica. Nunca... Eu nunca ouvi um jazz. É! O cara nunca tá escutando um jazz no celular dele. Por quê? Isso não faz sentido. Né? Eu só sei que eu já tive um momento de glória vendo esses funkeiros aí no metrô, cara. Uma vez eu tava indo pra casa de noite, cansadão. O casal de funkeiro tava ouvindo funk lá no celular, um volume bem alto. Apareceu um guardinha do nada, não sei como. Deu um esporro no casal. E o fone de ouvido ali. Olha só, cara. Essa cena é surreal na minha vida, eu nunca vi isso, pô. Como que eu ia pensar nisso? Olha só. Meu Deus, velho, isso pra mim é mentira. Esse cara é um... Não, cara, eu botei no Facebook... Imagens ou fake? Imagens eu botei no Facebook, cara... Não acredito. Gente, é sério. Porra, eu tô falando, cara, porra. Cara, eu virei fã daquele guardinha. Olha, realmente, esse cara merecia uma medalha. Ah, se todo guardinha fosse assim, né? Tudo bem. Se tiver, não, na verdade, se tivesse toda essa gordinha, né? Porque não, às vezes não tem. O que eu tenho, assim, de dizer pior, assim, é... Geralmente, quando eu pego o ônibus, aí, tipo, eu começo a dormir e tem alguém, tipo, a colocar essa porra. Não, Deixa eu dormir, eu tô no sono tranquilo. Tem uma coisa que eu não consigo compreender: dormir no ônibus, cara, não dá. Eu não consigo conceber dormir no ônibus. No ônibus é a coisa melhor do universo. Eu consigo dormir. Olha, eu não sei que ônibus vocês pegam, mas normalmente os ônibus que eu pego, primeiro, os motoristas são loucos, eles vão rápido, eu fico pulando aquele ônibus, fica parando do nada. Mas aquele chacolejo é próprio pra você dormir. Objection. Assim. E é uma beleza dormir. Que isso? Eu já dormi até de pé no ônibus, gente. Esse é o Panda, pra quem não reconheceu, ele tá protestando. Mas, cara, eu não consigo. Outra coisa, eu não acho confortável. Meritíssimo, peço que a fala do Panda seja tirada dos altos, meritíssimo. Não é confortável, cara. Porque, tipo, a cabeça nunca se encaixa, aquele balanço, daí sempre tem gente do lado te batendo. Ah, não. Mas sabe o que é pior? A coisa é pior. Não. Se a pessoa senta, ainda até vai. Mas tem gente que dorme em pé, se segurando. Como? Isso é uma arte. Eu consigo. Já te andou isso. O conforto depende do seu sono. Meritíssimo. Eu peço novamente que os jurados excluam a fala do Panda e que seja eliminada dos autos. Concordo totalmente, cara. Não tem jeito. Bateu cansaço, tem que dormir. Em qualquer lugar, qualquer momento. Eu vou mais além do que a Fer falou. Nossa, eu às vezes eu tô morrendo de sono e eu não consigo dormir. Cara, eu não consigo dormir no avião, que é um lugar, querendo ou não, um pouquinho mais tranquilo, assim, pra se dormir. Olha, eu tenho que falar, de avião, ele decolar, eu durmo. Eu apago e eu só acordo quando ele pousa. Acabou. Eu nunca fiquei acordado em uma viagem de avião minha, velho. Nunca. Nossa. Nem que seja avião de, tipo, 40 minutos, que é daqui a Curitiba. Eu durmo. Olha, nem que seja jogando Pokémon. Quando ele sobe no fly, ele dorme. É que eu não sei. Eu normalmente uso transporte público pra ler. Então eu não consigo dormir. Outra coisa que eu acho impraticável também. Ah, não. Não, eu faço isso. Eu acho difícil. Não, ler é... Mas, é, não, é ó. Muito bom. Dormir no transporte público não é só impraticável, como a Fer falou, mas eu acho altamente não seguro. Sério, gente, vocês já viram as pessoas que andam de ônibus? Exato. Você tem certeza que você quer abaixar a sua atenção, dormir na frente das pessoas, tem medo de dormir e acordar sem um rim? Concordo, cabeça, eu ia ficar concordo. Feliz. Porra, sério, qual é assim, você entende o quão difícil é, assim, é muito perigoso. Você tá num ônibus e você acorda pelado, você não sabe o que vai acontecer quando você fechar o seu olho. Não, e isso que o Cabeça falou é verdade, vídeos, casos que ficaram tendo no Rio de Janeiro, né? Das mulheres lá que... Enfim. Próxima estação, Trianon Masp. Ó, mas uma outra coisa que me irrita muito em ônibus, cara, é Nextel, cara. Porra! Cara, o cara tá com o celular, ele fica ouvindo tudo. Eu tenho que ouvir tudo que ele tá falando naquele celular maldito. Porra. O problema aí não é Não. Mas o Nextel, ele é um problema geral. Ele é a praga dos celulares. Gente, não, peraí. Isso que tá. Cara, o Nextel dá pra baixar o volume. Pois é. Só você deixar no seu ouvidinho bonitinho e apertar e escutar. Por quê? É mais o Moog, não tem graça. O cara que tem o Nextel, pra ele não tem graça se ele usar como celular. Ele tem que usar como a porra do walkie-talkie da criança. Ele compra um Nextel pra não, isso. Mas irrita demais essa porra, cara. É sério. Nossa. Eu tenho que ouvir tudo que ele fala ali, cara. E ainda copiado. E quando ele tá numa DR com a esposa ali, puta merda, por que ele faz isso, cara? Não, olha, o pior é quando tá ruim a ligação. Aí o cara tem que repetir devagar e mais alto. É. Eita. E você fala, meu Deus. É desvio de caráter. Não tem mais isso, mas na minha época tinha bastante, que são as chamadas lotações. Não tô falando de micro-ônibus que nem tem em São Paulo, mas são, por exemplo, aqueles carros tipo... Kombi. Sim, né? Aquelas vans tipo, ali. Aquelas vanzinhas. E chega o cara na porta lá gritando as paradas lá. Isso, exatamente. Tipo, isso é perigoso, caralho. Centro, CECAP, não sei o que, aceita cachorro. Osasco, Guarulhos, tô entrando. Osasco, Guarulhos, Mauá, Mogi das Cruzes, Europa, Estados Unidos. É sempre assim mesmo. Porra, é pra todo lugar, todos os lugares. Nossa, aí tipo, uma das vezes, acho que uma história muito inusitada que eu tive foi tipo, em lotação, cara. que eu tava na lotação e, tipo, geralmente eu bato papo com o cobrador, né? Tipo, geralmente cobrador de lotação eles são sempre gente fina. E, tipo, a gente tava num papo, tá ligado? Aí, tipo, e nisso que a lotação para pra pegar alguém, só que fora do ponto, perto de um supermercado. Aí, beleza, o cara entrou, o cara, tipo, tava com uma bermuda e uma jaqueta de couro, tá ligado? Num dia de calor. A bermuda, a jaqueta de couro. É, mas enfim. Aí, tipo, a gente viu que aquela jaqueta de couro tava, tipo... Ele tava meio forte com aquela jaqueta de couro pra um cara magro, tá ligado? Aí, tipo, o cobrador viu assim, tipo... E ele se tocou que, tipo, o cara tava meio aflito, tá ligado? Aí o cara falou assim, ô, abre a sua jaqueta aí. Tipo, meu, o cara tinha roubado o supermercado, tava cheio de salame e coisa, tá ligado? Que o pariu, cara. Meu, tá eu achei, tipo, vai logo. Caralho, vai logo. Meu Deus. Meu, eu sei que ele deu um azar desgraçado, esse cara. Porque logo depois, na mesma rua daquele supermercado, um pouco mais pra frente, tinha uma delegacia. O cara parou a lotação, o cara desceu, tipo, quadraram ele, né? Mas, velho, o cara roubou, tipo, o supermercado e ainda pegou o transporte público cheio de coisa lá, tá ligado? E ele colocou, tipo, dentro da jaqueta pra ninguém reparar. É? A hora que ele chegasse em casa, ele já ia ter estragado todo o salão. Ele não ia conseguir comer aquela coisa. E se a van fosse parada por uma blitz, então? Pô, agora, eu tenho que contar o meu momento sublime, que foi no metrô, tendo apertado o botão de emergência do metrô, cara. Você fez isso? Caraca, cara, quando? Isso não. É um sonho. Isso aí é uma meta de vida. Deixa eu contar. Isso é um achievement. Eu estava no metrô, sei lá, acho que eu tava voltando da faculdade, não sei o que eu tava fazendo no metrô, mas eu tava no metrô. Peraí, aqui em São Paulo ou lá? Aqui em São Paulo. Nossa, e daí, demais. Teve um cara que começou a ter um ataque epilético. Ah, tá. E daí alguém quebrou o negocinho do botão de emergência, só que ninguém tinha coragem de apertar. Daí eu fui lá e apertei. Oh, não, pera. Fê. Aí o metrô parou? Peraí, hein, Fê. Oi. Sem querer ser chato, mas se você tem... uma pessoa tendo um ataque epilético, a pior coisa que você tem que fazer é parar o metrô. Não. No meio daquele túnel. Não, ele não. O metrô não parou no túnel, entendeu? Ah, ele parou. Ele parou ele na estação, só que daí o único problema foi que as portas ficaram abertas e escancaradas, entendeu? Entendi. Só que a gente teve que fazer isso, porque senão não ia vir ninguém pra buscar ele. E o metrô, ia continuar e não ia ter ninguém, ia conseguir tirar ele. Porque até chegar alguém conseguir avisar alguém pra pegar o cara que tá passando faz mal. Sentido. Então a gente parou. E por que que todo mundo tava com medo de apertar o botão? O mais difícil é quebrar hesitar, a caixinha. Hesitar. Eles ficaram com medo, será que a gente pode apertar? Eu falei, apertei. Pode apertar. Ah, não, o botão tá ali pra não ser apertado. Aquele botão, né? Tipo, vermelho gigante piscando pra ti, né? E, pô, não, eu queria que apertava, né? Eu falei, apertei. Aliás, caraca, uma reclamação que eu tenho de trem, cara. O pessoal não conhece física, é sério. Aquele conceito de que duas pessoas não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Aquela ideia de que pro pessoal entrar no vagão com o trem cheio, tem que esperar os outros saírem. Você... Não. Pior que isso seja o seguinte, o trem, ele... O metrô, ele está diminuindo a sua velocidade e você está na porta. As pessoas começam a te empurrar. Ah. Como se isso, de alguma forma, fosse abrir a porra da porta antes. Não, como... Cara, eu também quero sair, sabe? A pessoa começa a te empurrar contra a porta, como se isso fosse ajudar. Ah, mas isso é válido pra quando a porta abre e vem aquela galera toda lá, sabe? Eu, por exemplo, pego o metrô no Anhangabaú. Normalmente, no Anhangabaú passa um trem vazio, nas 6 da tarde. Eu sempre espero o trem vazio, porque daí tu consegue entrar. Tu não pega o trem vazio, tu não consegue entrar, né? Daí eu sempre espero o trem vazio pra pegar. Cara, tá na frente da porta, o pessoal, eles vão te dando soco, joelhada. Não. Cara, eles te empurram, é um absurdo. Se todo mundo entra tranquilamente, todo mundo entra. Tu não precisa bater nas pessoas, entendeu? Não precisa. É o contrário, filho. Isso tudo, até tudo bem, eu estou falando, o problema é quando você vai sair não, do metrô. Não, eu sei também. Isso. É, cara, não dá. Não, né? As pessoas não vai abrir vão correndo pra pegar um assento ainda. E todo mundo atropela os outros, cara. Joga a velhinha no chão, pisa na criança. Não, mas em testemunho... É terra de ninguém. Eu tenho que fazer um testemunho. Lá em Porto Alegre, tem a estação que sai do centro de Porto Alegre, a estação Mercado. Talvez se alguém é de Porto Alegre, pegue, talvez conheça o termo. As tias da sacola. É a galera que vai pros... são as tias, normalmente umas tias assim, fortes, se vocês me entendem. Fortes. Fortes, entendo-se, né? Acima dos 120 quilos. E elas vão pra Porto Alegre, pro centro lá, pro centrão de Porto Alegre, pra fazer compras. E elas voltam às 6 da tarde pro metrô pra voltar pras suas cidades aleatórias. Com duas sacolas gigantescas de compras. Sacoleira. E daí as tias da sacola, elas não estão na frente. Mas elas vão, tipo, com as sacolas batendo nas pessoas e livrando pra sentar. Cara, depois o pessoal fala que os jovens são mal educados. Não, não são. As tias da sacola é que são. Elas te batem com as sacolas. Cara, não dá. Porque elas. Como é que você competir com uma mulher gigantesca com duas sacolas gigantescas? O pior, você falou agora do metrô no sul, olha a imagem que vem na minha cabeça, né? Todas as pessoas do sul vestindo ternos e cartolas com seus bigodes, monóculos e bengala entrando no metrô e falando: por favor, senhora, gostaria de sentar no assento privativo? Não. Não sei porque que eu imaginei. Lá eles são assim educados? Aqui não, aqui não. Não. Assento azul é só cor diferente. Não, no teste privativo não. Preferencial, cheguei antes. Não, mas... Quem assim, ó, a senhora não aí chegar é que primeiro? Tem uma coisa, é assento preferencial. Se não tiver não, nenhum idoso, velinha, tu pode sentar. Não, não, mas não, eu sei. Mas às vezes tem a velhinha, o cara só falta ali a velhinha e falou, ó, atrasou. Não, mas aí entendeu? É que tem um lance que eu particularmente acho que independente de tu estar sentado ou não no banco preferencial, se tem uma pessoa idosa, grávida ou com alguma deficiência, cara, tu tem que liberar esse lugar. É uma questão de educação, não tem nada a ver, ah, eu estou no banco azul ou não. Ou em outros lugares, não, eu tô mas cor, então, enfim. Mas ainda... Ainda assim, o azul é pior. Não, o azul é pior porque entrar na lei, tu tem que liberar. Mas exatamente. Eu acho que, tipo, tu não precisa estar necessariamente sentada no banco azul pra liberar um espaço, entendeu? Logicamente. Não precisa estar no banco então, preferencial, gente, pra te ser uma pessoa educada. E, pô, tem um cara, gente, lá, tu vê um então... velhinho que mal consegue andar, puta, super mal ali, em pé, sendo apertado, empurrado por todo mundo. Pô, por que que eu... Só porque eu não tô no banco preferencial, eu não tenho que dar lugar pro cara? Não, eu tenho que dar lugar pro cara. Exatamente. Então, gente, se vocês pegarem o metrô com o Mug, deixa ele sentar. E com seis também, né, pô? Pessoas com deficiência e idosos tem que deixar sentar. É, mas seja olha só. Deixar assim, mas velho. O que eu acho mais estranho é ver aquele banco destinado ao obeso, cara, pessoas gordas. Pô, o cara já é gordo, o cara já é obeso, ele tem que sofrer essa humilhação, cara. Você vai... Tem um banquinho só pra você, gente. Olha só, fica aqui com você, legalzinho. Tu já... Tá, você tá ferrado da vida, ó. Tá fudido. Agora eu tenho um banquinho pra você, olha só. Porque você vai incomodar os outros se você ficar de pé. Então pega seu banquinho e ponto, se vira aí, moço. E tem essa poltrona de cinema, não tem? Tem. Eu lembro uma vez que eu tenho um amigo que ele tinha certeza que era de casal. Eu falei, não é. Não entendeu. Não é. Você não entendeu. Não é uma poltrona de casal. É uma poltrona pra uma pessoa que tem o tamanho de um casal. Mas não... Meu Deus. Poxa. É, mas eu falo assim, ó. Pior que trem lotado, pior que trem com problema, é sistema Paese, cara. Eu não sei quem já ouviu falar desse negócio, essa porra. Eu não tenho nem ideia do Paese que... Paese é chamado o plano de apoio entre empresas em situação de emergência. Essa é a tradução. Então, você tem um trem. Se ele der um pau na linha ali, ele não pode continuar, vai vir um sistema de ônibus pra suprir essa demanda de passageiros, né? Okay, e vai de um lado a outro. O problema é que é um caos, é uma zona desgraçada. Porque o trem, ele já suporta umas 1000 pessoas ali por viagem, cara. Pra suportar esse negócio aí de ônibus. É um momento. Imagina quantos ônibus. Olha, quando eu morava lá no sul, eu morava, o meu apartamento, que eu, do meu e do meu irmão, a gente era do lado da estação de trem em São Leopoldo. A gente não morava em Porto Alegre, a gente morava em São Leopoldo. Era do lado da estação de trem. Daí teve um dia que eu acordei. Era do lado, pra vocês verem, que tipo, começou a dar anúncio, assim, eu ouvi o anúncio da estação. Dizendo, o trem está com problema, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Daí eu fiquei deitado, né? Pô, tem com problema, como é que eu vou trabalhar, né? Não tem como. Uhum. Daí eu fui tentar ligar o rádio pra ver o que tava acontecendo. Descobri que tava sem luz. Daí peguei e liguei pra minha mãe. Mãe, o que que tá acontecendo? Dela, não sei, eu vou ver. Daí minha mãe viu lá, porque minha mãe mora em outra cidade. Daí ela viu. Me contou, né, que tinha dado pau até a estação Anchieta. Lá, enfim, lá em Porto Alegre. Da estação Anchieta, que era a primeira estação de Porto Alegre. Quer dizer, depois as outras estações de Porto Alegre funcionavam. Era só até a estação Anchieta. Quer dizer, tu não conseguia chegar em Porto Alegre. Daí, fui lá, tomei banho, sentei, fiquei lendo, sei lá, fazendo qualquer coisa. Até que eu escuto, e uma colega minha de trabalho que também morava perto ligou: e aí, como é que tu vai fazer? Tu vai deitar? Ela disse: tem o trem, não sei o que, tem um ônibus, né? E daí eu via, eu falei: não sei, daqui a pouco talvez eu vou. E ela foi pegar o tal do ônibus que ia fazer essa ligação que o Sage tava falando. Só que como eu moro do lado, eu ouvi eles anunciando: em breve será liberado o trem, não sei o que. Daí eu, cara, eu já tava bem atrasada, né? Daí eu, quando eles anunciaram que o trem tava liberado, fui lá, peguei o trem, cheguei antes da menina, que tinha, tipo, me ligado muito cedo, falando do problema e dizendo que ela ia pegar o tal do ônibus. Sério, tipo, eu cheguei muito mais cedo que ela. Só pela vantagem de morar do lado da estação de trem e ouvir os problemas e coisas assim. Porque daí eu nem me dei o trabalho de ir pra estação. Ela já tava na estação, então ela resolveu pegar o tal do ônibus. Eu, cara, eu sinto saudade de estar morando do lado da estação. Era tão bom. Olha, eu moro do lado da estação, então não tem esse problema. O problema é pra chegar até a estação, quando dá esse problema. O problema é a volta, sistema, né? PS. Não, porque acho que o pior caso, uma vez que eu peguei, foi de noite, eu chegando, acho que lá pras 11, 11 e meia, lá, pegando o trem já voltando pra casa. Eu moro lá em Mogi. Antes eu tenho que passar por algumas estações, Suzano também, no caminho, Ferraz, Poá, sabe? Aí chegou lá pras 11, 11 e meia, chegou, passou de Poá, chega a estação Camon Viana. Aí travou o trem, não deu certo, não avançava. Aí a galera lá, chegou no anúncio lá: olha, vai vir um novo trem, por favor, vá pra outra plataforma lá. 1000 pessoas lá na plataforma, vá pra outra plataforma, seu desgraçado, puto, maldito. Porque você tem que sofrer. Você tem que sofrer, né? Você depende de trem, né? Assim, vai lá, tá bom. E se você virasse e falasse assim: não, eu vou ficar aqui, você não pode. Não, você não pode, porque eu quero ir pra casa também. Você não consegue. Aí, eu quero ir pra casa, né? Aí chegou lá uns 11h30, mais ou menos, não dava a viagem lá. Aí chegou o trem. Ah, maravilha, umas 10, menos de 5 minutos pra chegar até Suzano. Ah, que bom, ele foi. Chega em Suzano, não tem luz. Não dá pra seguir viagem. Eles anunciaram agora há pouco, ó. Acabou a energia, não dá, não vai avançar, sistema Paese acionado. Não, sistema Paese não, puta merda. E o problema do Paese não é nem quando ele é ativado, ele tá funcionando. É quando o início dele, quando ele começa a operar, é uma zona. Até ele pegar até os ônibus chegarem, até atender toda aquela demanda. Então, Sage, explica melhor assim pra gente, tipo, pra quem não manja do sistema Paese, como que ele funciona exatamente? Não, ele é mais basicamente assim, por exemplo, aqui, a Companhia de Paulista de Trem, tá, a Companhia Paulista de Trem, por exemplo, aqui, ela, se der um problema na linha, ela não consegue atender a demanda, né, porque ela não vai continuar o trajeto. Então, ela aciona sistemas de ônibus dela própria, certo, e os ônibus vêm e seguem a rotina de uma estação a outra. Tá, beleza, mas aí você tem que sair, tipo, tem um local, cada estação, e ele me dá um bilhete, uma notinha lá. Então, assim, aqui. Ah, tá. E você não precisa pagar ônibus. Não, eu não preciso pagar ônibus, porque é pra atender a demanda. Faltava, é pra atender, né? A população. Tá, mas aí, por exemplo, ele faz a mesma rota do metrô. Ele para, tipo, de uma estação a outra. Olha só que normalmente é o inferno. É o inferno. É, e tipo, porque não é uma linha reta. Não, não, e porque o ônibus, ele é muito menor que um trem, entendeu? Com certeza. Ele aí não tem consegue que, aí suprir tem que, a demanda. Aí tem que ver o comboio de ônibus, e pessoal entrar, pessoal sair, por aí vai, né? Só que eu tava chegando lá por volta de meia-noite, ali em Suzano, nossa, lá passou 11h45, lá eu cheguei em Suzano, puta, não avançava. O sistema Paese funcionou. Ah, assim, desisto, cara. Eu não vou esperar o Paese normalizar nunca. Vou pegar um ônibus pra casa, normal. Só que ali, até a saída da plataforma, até onde eu pego o ônibus, poderia pegar, é uns 10 minutos de caminhada em escuridão total, cara. Vixe. Cercado de prostitutas, cercado de... Novamente, de viagens medo bizarras de perder ali. O seu rim. Até chegar ao ponto de ônibus que eu deveria chegar, cara, eu fui correndo pra caramba, não aguentando na minha vida. Nunca correu tanto na cara, sua cara, cheguei lá no ônibus, puta. Era uma viagem de 15 minutos de Suzano até Mogi. Chegando lá por volta da meia-noite, eu já estaria em casa. Cheguei 1h30 da manhã. Cara, eu fiquei tão puto na viagem toda. Eu fiquei lá no Facebook tweetando assim: maldito Paese, vai se ferrar, desgraçado, eu te odeio, vai se fuder, porque eu tô aqui, mano do céu. Quem aqui já desistiu de ônibus em dia de trânsito e foi a pé? Ah, toda hora. Eu já fiz isso. Toda hora. Não. Cara, direto. Em São Paulo cai uma chuva, desiste do ônibus, metrô, whatever, e vai a pé, cara. Tu ganha mais. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu subi a Brigadeiro a pé, porque, tipo, não dava, tava tudo parado. Ah, eu já subi uma vez a Teodoro Sampaio, que eu não aguentava, cara. Puta, ela tava tão parada. Qual foi o maior tempo que vocês já ficaram parados em um transporte público? Acho que eu ganho, vamos lá. Não, o Sage ganha. Olha, se eu contar de ônibus, eu já fiquei 4 horas numa viagem de 1h30. É, eu de fato não ganho. Eu já fiquei 2 horas e meia isso. Numa viagem de 40 minutos. Eu já fiquei 4 horas em uma viagem de 1 hora. De eu já fiquei 12 numa que era pra durar 6. Mas aí é interestadual. Isso vale. Mas era vale, por trânsito? Vale. Então, a ideia foi... A minha família teve a excelente ideia de ir de ônibus para o Rio no carnaval. Vixe! Na casa do parente. Ah, eu já aconteceu, mas era de carro. Tipo, indo pra Floripa e no verão... Não era uma boa ideia. Tipo, daí, e normalmente acontecia de dar uma chuva lá na estrada de Floripa, e que vai pra Floripa, né? Não em Floripa. Mas aí caía, desabava a terra na estrada, daí ficava tudo parado. Nossa. Aliás, a Fer, ela tem uma coisa interessante que eu acho que... Daqui ela é a única que faz isso. Já, ou ao menos já fez. Ela não tinha pra onde ir, ela queria ficar lendo, ela ia pro metrô. Ah. Lendo, é tipo, né? O Panda às vezes trabalhava e isso eu não... Isso é um problema. É, na época que você sabe que isso aí é uma patologia, mas vamos lá. Eu fiquei 1 ano em São Paulo sem casa, tá, gente? Tipo, eu não tinha um... Ela morava na rua. Não, eu morava de favor, mas tipo, não era minha casa. E daí, o que que acontecia? Às vezes eu, final de semana, normalmente eu ia pra casa do Panda e daí ele ia trabalhar. Daí eu, ao invés de ficar na casa dele... whatever lá, tipo, oi, sem graça, né? Eu ficava no metrô, tipo, 2, 3 horas, eu ia e voltava na linha do metrô sentada lendo. O Fer, eu já fiz algo parecido, mas não foi em São Paulo, foi lá em Berlim, quando eu fiquei lá. Eu tinha um Nossa. Bilhete mensal que eu comprava toda hora. Não, mas isso normalmente eu fazia quando, por exemplo, a gente marcava de um rolê, e daí a gente marcava, sei lá, às 11 horas da manhã. Eu tava na rua desde as 8 da manhã, daí eu ficava Nossa. Esse tempo no metrô, andando até dar o horário de encontrar vocês pra... Então, mas eu já fiz algo parecido, não lendo, né, mas é assim, eu tinha um bilhete mensal, então ele não tinha expiração de horário, eu entrava lá e pronto. E aí tem várias linhas conexas, que é gigante, e tem a linha circular, que dá volta por todo o perímetro da cidade. Leva 1 hora inteira. Cara, eu explorei o metrô todo ali naquela cidade, porra. Nossa. Só andando assim. É, mas você tava lá e, tipo, você queria conhecer, não, não tinha né? Nada pra fazer, cara. Eu fui pegar ali. Assim, ah, não conheço essa linha. Vamos pegar essa linha. Vamos ver onde é que vai parar. E quem já se perdeu, tipo, na Nossa. Cidade, pegou o ônibus Gi, errado cadê? E foi parar num lugar do whatever. Cara, eu já parei em outra cidade que não tem nada a ver onde eu queria. Outra cidade? Por favor, deixa eu contar isso. Pera aí, o Jim, ele tá aqui escutando a gravação. Ele, quando a Fir falou, quem que já se perdeu de... colocou aqui. Eu. Não, mas eu era assim. Eu sou de Porto Alegre, nascida em Porto Alegre, mas cresci, passei praticamente a minha vida inteira numa cidade interior, que eu não andava de ônibus, porque a cidade é, tipo, minúscula, então, tipo, pra que eu vou andar de ônibus, né? Não tem necessidade. Taubaté tinha a mesma... Tinha uma linha de ônibus que fazia a volta na cidade, tipo, era circular. Deu, só isso. E eu não andava porque valia mais a pena ir a pé do que pagar, sei lá, quanto que tava a passagem de ônibus. Mas, quando eu tinha 17 anos, eu comecei a ir pra Porto Alegre, que eu fazia um curso. Não era cursinho de faculdade, era cursos, assim, tipo, de design, curso de whatever, várias coisas que eu fazia curso. Daí eu desci no ônibus, o intermunicipal, desci na rodoviária de Porto Alegre. Daí lá eu tinha que pegar um ônibus, era a primeira semana que eu tava indo. Tinha que pegar um ônibus que ia parar... lá perto do meu curso. Daí eu vi, assim, eu precisava de um ônibus que passasse na Avenida João Pessoa. Daí eu vi lá no letreiro João Pessoa. Ah, esse aí que eu pego. Entrei no ônibus. Lógico. E daí eu fiquei esperando. E o ônibus não passava na tal da Avenida João Pessoa. Cadê a João Pessoa? E eu, não, vou ficar sentada. Eu pensei, não, vou ficar sentada e ele vai voltar pra rodoviária, né? Não. Chegou no momento, num lugar, tipo assim, tipo, deserto, o cara mandou, desce aí que é o ponto final. Eu olhei pra ele. Desce aí que é o ponto, se vira. Ele não. Me virou pra você e falou, se tipo, vira. Tipo, desce que a gente, que esse é o ponto final. Eu, tá bom, daí eu desci. Tipo assim, não tava num bairro tenso, sabe? Só que era uma região assim, tipo, tinha umas casas, uns casarões, e não tinha nada, nada, nada. Sabe que, tipo, tem uma casa, tem um monte de árvore, tipo, tu olhava, não tinha um comércio, não tinha nada, nada, não tinha uma pessoa na rua. Eu não tinha ideia do que eu fazia, como é que eu vou embora daqui, pra onde é que eu vou. Você tinha celular na época? Era 2007, até tinha celular, mas eu não tinha, tipo, GPS, não tinha essas coisas, porque smartphone... Não, mas celular pelo menos... Não, mas daí o que eu fiz? pai, não, sei e lá. Meu pai, ai, não, não, meu pai, ele perdida. Tava em Porto Alegre. Não, foi o que eu fiz, meu pai tava em Porto Alegre. Eu tava em pânico, não sabia o que fazer, meu pai tava em Porto Alegre. Daí eu, pai, eu tô num lugar, daí ele, que lugar? Não sei, eu tô num lugar. Daí ele, descobre onde tu tá. Daí eu vi que tinha, assim, tipo, meio distante, tinha um corpo de bombeiros. Daí eu fui lá no corpo de bombeiros e fui perguntar, então, onde é que eu tô? Dele, ah, tu tá no bairro, acho que era Tristeza ou era Glória que eu tava? Eu não sei se eu tava na Tristeza ou tava na Glória, mas provavelmente tanto era na Tristeza. Antagônico. Eu tava na, eu provavelmente tava no bairro da Tristeza, porque aquilo lá não podia ser a Glória, definitivamente. E daí eu, ô pai, ó, tô nesse lugar aqui dele. Não, fica aí sentada que eu vou te pegar, cara, mas eu não sabia, não, o cara nem me explicou como é que eu fazia pra ir embora, porque eu não via ponto de ônibus, o cara só mandou descer, desce, sabe? Tipo, como assim desce? Onde que eu tô? E eu tinha passado, cara, eu tinha passado pela arena, arena não, a arena nem existia, eu tinha passado pelo Olímpico, tinha passado, não, pelo Beira Rio não passei, e sabe o que eu descobri depois? Esse ônibus, ele de fato passava pela João Pessoa. Só que ele passava Nossa. Por um ponto depois, tipo, eu normalmente descia antes desse ponto. Então eu não reconhecia a avenida. Eu, cara, que raiva. Depois disso eu passei a pegar sempre o mesmo ônibus pra não ter. Por mais que tivesse vários ônibus que passassem, eu pegava sempre o mesmo. Próxima estação, Trianon Masp. Ó, da minha história mais bizarra que eu já me perdi, cara, pegando ônibus, era uma vez que eu tinha que ir num velório de um conhecido. Fui numa segunda-feira, foi pego de surpresa também. Cara, ele morreu. Eu lembro dessa história. Ele morreu, eu tenho que ir pro velório lá. Aí eu cheguei. Eu cheguei assim, cara, eu tô saindo, vou pegar, vou acessar o Google, vou ver como é que eu chego lá, tá. Era, ficava ali no meio da Regis Bittencourt, no meio, um pouco depois da cidade de Tapecerica da Serra. Aí eu fui pegar um ônibus ali perto ali do Butantã, peguei ele um municipal, ele foi lá, eu desci lá em Tapecerica, a gente fazia a troca, né? Aliás, eu aproveitei pra almoçar, cara, um lugar muito bom pra almoçar. Puta, o melhor almoço que eu fiz em Tapecerica. Até mandei e-mail pra vocês lá, falei, pô, você tá fazendo... Melhor almoço que eu fiz em Itapecerica. Não, o melhor almoço que eu já tive, cara, e foi em Itapecerica. Na vida? Sério, muito bom, é farto. Caraca! É farto. Vida. Não, peraí, qual o endereço? Sei lá, mas é farto. Comida? O negócio, é bom. A pessoa até estranhou, o que você tá fazendo em Itapecerica, cara? Pô, eu tô indo pra um velório, tá? Aí eu tinha que pegar um outro ônibus ali perto do restaurante, né? Aí eu entrei ali e eu perguntei pro cara, pro motorista, passa na frente do velório? Passa, velório. Claro que passa. É, eu só esqueci, eu só falei isso. Passa, velório, tipo. Passa na frente passa do velório? Na frente passa, do lógico. Velório. Sim. Ah, beleza, então. Ótimo, muito bom. Então me avisa quando a gente chegar lá. Tá ótimo, então. Aí a gente foi lá e descemos mais a Regis Bittencourt. Foi descendo mais e mais. Aí eu estranho. Ué, a cidade fica um pouco depois de Tapecerica. Por que a gente tá uma hora dentro desse ônibus, né? Estranho isso, cara. Aí a gente desceu, ela chegou num ponto lá. Ó, chegamos. Beleza. Onde fica o velório? Fica ali na frente. Ah, beleza. Estranho que era o ponto final, né? Que Peraí, bizarro tu isso. Foi no velório de outra pessoa ou impressão minha? Não, aí eu, calma. Não, aí eu fui lá. Tava ali no prédio. Tava chegando perto do prédio, a pessoa falando... É o velório pra ali? Sim, ali. Ah, da hora. E vou ver ali na frente, ali do prédio, tá escrito assim. Velório Municipal de Juquitiba. Assim, porra, o que eu tô fazendo em Juquitiba, meu Deus do céu? É 50 quilômetros do ponto que eu deveria estar, caramba. Eu pergunto. Mas, ou seja, tu também. Tu só pergunta sei. Onde é que é o velório. Como é que o cara adivinhe? Mas eu sei, cara. Aí eu esqueci desse detalhe, mano. Cara, olha, esse aqui não é o velório. Velório, sim, o crematório lá do negócio tal, assim. Não, você tá em Juquitiba, cara. O que você tá fazendo aqui? Isso é longe pra. Ai, meu Deus, como é que eu volto? Como é que eu volto? Calma que tem um ônibus que ele volta pra. Pega o mesmo caminho, contrário. Ah, que ótimo. Ó, por falar nisso, ele tá vindo ali. Ah, meu Deus do céu, que vida. Cara, olha, mas esse velório. Uma coisa que eu acho engraçada, eu me perdi uma vez em Porto Alegre, né? Depois disso eu aprendi a não me perder, a sempre pegar o ônibus certo e na dúvida perguntar. Mas em São Paulo, que é muito maior, eu nunca me perdi. Nunca. Assim, tipo, eu acho que o fato de o Google Maps ser integrado com o SP Trans facilita muito a vida das pessoas. É. Cara, em São Paulo. Sério, tu não se perde em São Paulo. Se tu pegar o ônibus errado, é só tu pegar qualquer ônibus que vai pro metrô, tu se acha, entendeu? Isso é verdade, então, eu sempre usa essa técnica. Exatamente. Olha, eu pra falar que não, assim, dá pra se perder um pouco de São Paulo. O Dinho é a prova viva disso. Eu me perdi em São Paulo, não foi uma perca muito grande assim, mas há tempos atrás eu tava indo pra um cliente, eu peguei o metrô até o metrô, acho que não era Vila Prudente, ainda não tinha o Vila Prudente nem o Tamanduateí. Qual que era o... anterior. Da Vila Prudente? Eu não lembro. Imigrantes. É, imigrantes, eu acho que era imigrantes. Aí eu tinha que descer lá e tinha que pegar um ônibus ali. Eu tinha já tinha visto mais ou menos tudo pelo Google Maps, né? E, cara, eu peguei o ônibus, só que eu peguei ele no sentido contrário. Puta que... Ai, ai, ai. Mas é uma pista. Que beleza, hein? Aí eu fiquei lá, ué, tipo, cadê? Não era muito assim que eu tinha visto pelo Google Maps. Eu fiquei um bom tempo até, eu passei umas 10 paradas, entendeu? Aí até eu ter a grande ideia, vou olhar no meu celular. Na época eu não tinha um celular tão bom, nem internet boa, né? Mas eu consegui olhar e falei, putz, tô longe. Não tô no sentido correto. Aí eu desci, perguntei pro cobrador. Cara, eu peguei esse ônibus no sentido contrário. Onde que eu pego ele pro sentido certo? Aí ele, não, você para aqui e vai no outro, do outro lado da rua, anda um pouquinho mais pra esquerda e que você pega esse mesmo ônibus, só que pro outro lado, né? Aí foi uma, acho que a única vez que eu consegui me perder, entre aspas, em São Paulo. Na verdade... Mas porque eu sempre olhava mesmo pelo Google Maps e essas coisas e eu conseguia me virar bem. Você, quando você descobriu que você estava no sentido errado, você podia ficar sentado. Porque uma hora ele ia passar onde você tinha que ir. Não, mas... Não sei quando. Eles te mandam descer. Foi a técnica que eu fiz e eu me ferrei. Foi o mesmo pensamento que eu tive e eu me ferrei. Então não funciona isso. É. Cara, acho que pior do que se perder é motorista do ônibus que se perde. Cara, desde dá raiva isso, viu? Você tem que explicar pra ele o caminho ainda. Pior de tudo. Não. Cara, já fiz isso. Não foi isso. Uma vez eu peguei o ônibus de Taubaté pro São Paulo, o cara errou o caminho duas vezes no mesmo lugar. Nossa. Carai. Duas vezes. Eu falei, cara, você tinha um serviço, que era sair de Taubaté e ir pra São Paulo. Você não conseguiu fazer? Não, e o motorista... Ai, agora... E motorista esperto que quer cortar caminho, cara. Ele quer ir pela avenida principal, mas tá cheio. Aí ele vai entrar por uma rua estreita, só que a rua estreita é uma rua sem fim, porra. Aí ele vai querer dar ré, ele não consegue. Eu fiz isso uma vez, peguei isso em Santo André uma vez, cara. Eu fiquei puto da vida. Sabe como ele conseguiu sair daquela rua estreita? Que tinha um motorista de caminhão ali do lado, ele deu a ré pra ele, cara. Ponto. Nossa. Só assim. Não, velho, que raiva. Eu falei uma mentira, que eu disse que em Santo Antônio só tinha uma linha de ônibus. Era mentira. Tinha duas linhas de ônibus. Tinha uma que vai, a Várzea, uma que volta. Não, tinha o Várzea, que ele é tipo um ônibus circular. Ele realmente só faz tipo um circulozinho e deu. É porque eu acho que sabe qual foi o problema? Eu tava acostumada com o ônibus de Santo Antônio. São ônibus de Santo Antônio, não tem ponto final e ponto inicial, entendeu? Eles são ônibus circulares, que eles, tipo, sabe, dão uma volta. E tinha esse Várzea, que era o ônibus circular, né? E tinha o Interbairros, que ele fazia um caminho maior, ele ia pelos bairros e tal. Mas, enfim, eu e o meu irmão, a gente teve a capacidade de, quando era criança, ia pra natação pegar o ônibus errado. Ao invés de pegar o Várzea, né? A gente pegou o Interbairros. Quando a gente olha, a gente começa a andar por umas regiões da cidade que a gente nunca tinha visto. A gente só queria ir pra natação. A gente chegou, tipo, no fim da aula de natação, porque a gente pegou o ônibus errado em Santo Antônio da Patrulha, que só tem dois ônibus, cara. Parabéns. Que beleza, um feito. E eu queria deixar aqui só um parênteses, que natação é das coisas mais chatas que não, existe. Não, assim. Natação é divino. É, que divino, o cara vai mandar você ir e voltar na piscina é durante bom, uma hora. Nossa, uma é hora indo e voltando numa cara, merda de uma piscina de natação cloro. É o melhor esporte que tem, nem vem, cara. É o esporte mais completo que tem. Não. E ele não tem. E ele não mas é isso um, no mundo um esporte que é chato de impacto. Ah, não, natação não é chato, não. Nem vem. Não acho chato. Eu gosto. Eu fiz natação, eu comecei a fazer natação com os meus 3 anos de idade. É isso que eu ia falar. Com quantos anos vocês fizeram natação? Eu fiz dos 9 eu comecei aos de 3 aos até 17, os... assim, de forma mais nossa. Assídua. Nossa. Eu fiz de 3 aos 15. Vocês são malucos, eu com 12 eu já... Natação não. Eu sinto falta, cara. Eu quero voltar a fazer manda... natação. Nossa. Eu só porque eu não tenho também tempo no momento, mas natação é bom, cara. Nem vem. Tô junto com você. Não, mas bom é natação. Uma coisa. Mas natação, eu gosto, cara. Eu acho legal. Não, você não pode gostar. Não pode. Pode sim. Não, lógico que não pode, não pode. Mas cara, tem gente que gosta de mas... funk. Vamos voltar ao voltando ao assunto. Próxima estação, Trianon Masp. Uma pergunta. Quem aqui já pegou já tentou pegar o ônibus além do horário de operação dele? E se ferrou. Porra! Não, esse eu nunca fiz. Eu já fiquei com medo disso acontecer. Eu já peguei, eu era muito falar, caraca, será que já foi? Então, isso não teve a ver comigo. Ó, uma vez aconteceu isso comigo, ó. Eu fui pegar um ônibus lá no Terminal Tietê, indo pra casa, né? O Pássaro Marrom, indo pra Mogi. Só que aí eu cheguei lá pras 11h45 da noite. O guichê já tava fechado, 11h30. Eu devia ter ido no caixa eletrônico sacar dinheiro, pelo menos. Só que eu tava com 10 reais na carteira, eu não fui. Ah, então. Ah, droga. Vou voltar aqui pra minha república aqui em São Paulo mesmo, né? Tá bom. Fui pegar o metrô, ele tava operando. Aí fui até a Barra Funda. Lá ele tinha 3 linhas lá que ia até na minha casa, lá bem em frente, né? Só que aí, eu no meio do caminho, já tava com sono, cansado pra caramba. O ônibus eu peguei na Sé, na troca, tinha que ir pra Barra Funda. Peguei o caminho errado. Eu tava reparando. Ué, eu tô no braço. O que que eu tô fazendo no braço, cara? Pera aí. Deixa eu voltar pra Barra Funda. Chegando nesse horário, já era meia-noite e meia, mais ou menos, cara, já não tava passando, esperando, cadê as linhas? Vamos lá, 3 linhas, vamos lá, tem que passar uma. Chegando meia-noite e meia, meia-noite 45, 1 da manhã, o metrô já parou de funcionar, caixa eletrônica tava ali, já não tava mais acesso, 1h30 da manhã, não passava ônibus, cadê essa porra de ônibus, cara? Não dá, eu só tô com 2 reais na carteira, e agora? Ah, vou pegar um táxi. Cara, mas eu... Pra onde? Eu tô sem dinheiro. Com 10 reais, você vai pra onde? Então, esperando passar um táxi, pelo menos, porque a tua com Visa Electron, né? Não passava um da desgraçado. Aí passou um táxi na frente. Cara, você tô com Visa Electron, por favor? Não, a gente não atua. Cara, eu só tô com 10 reais na carteira, eu quero ir pra casa. Cara, não dá. Você aceita cheque? Aceito. Tá bom, então. Cheque? Nossa. Na época que eu andava com cheque na carteira. Nossa, uma folha. Eu tinha uma folha. Eu nunca peguei um cheque na vida. Cara, se me pedir... A minha mãe uma vez falou pro meu irmão... ela deu um cheque pra ele, que ele tinha que pagar uma conta pra ela. E daí ela falou pro meu irmão só botar o valor certinho, né? Porque, tipo... E ele descobriu no banco. Eu acho que é aquele negócio até da... Ai, do passaporte dela, do visto. Que daí é em dólar. Então ela só podia saber o valor quando chegasse... No dia pra pagar pra ter cotação. Cara, o meu irmão errou. Puh. Eu concordo, cara. Por que usa cheque? Sério, cheque. Não, cheque é uma das coisas mais burocráticas e chatas do mundo. Porque se você erra um cheque, tipo, joga fora, você tem que avisar o banco. Porque senão aquele cheque dá falta, eles travam sua conta e puta. É uma coisa muito chata. Uma coisa. Nossa. Não, aliás, o Panda, na verdade, a primeira vez que ele foi lá pro Rio Grande do Sul, ele perdeu o avião. Cara, perder avião é uma tragédia. Porque tu paga mais 90 reais pra poder tentar embarcar no próximo voo. Tentativa. Mas também tem que ser muito desgraçado pra isso. Desculpa, olha, mano. Mas eles falam, ó, chega com merda de 2 horas de antecedência. Foi um dia que choveu em São Paulo, ele pegou muito trânsito e era a primeira vez que ele tava andando de avião, gente. Ah. Perdoem. Dá um desconto. Não, perdoa, mas o cara tem que ser bom. Olha que eu já quase perdi e não foi por minha culpa, cara. Eu foi sou muito paranoica com isso, eu sempre fico pensando que eu vou perder, mas eu nunca perco. Ah, já aconteceu uma vez de comprar passagem e no campo lá da... Tipo, fui comprar passagem e no campo de cadastrar nome eu inverti e botei Fofonca como sendo meu nome e Fernanda como sendo meu sobrenome. E daí eu não achava o meu etiquete pra poder fazer o check-in. E eu, puta que pariu. Daí eu fiquei morrendo de medo deles não me deixarem embarcar, né? Pô, vai estar errado. Aí eu fui perguntar no aeroporto. Não, não. Eles só implicariam se tu fosse fazer uma viagem internacional. Tudo bem. Ah, ufa. Mas nossa. Não é? Pera aí, mas você não foi pro sul? Não, eu tava vindo pra São Paulo. De novo. Então, você tava saindo. Ah, bom. Mas não precisa de passaporte, entendeu? Isso. Só o RG original. Ah, bom. Só o RG original, então tá. Sim. Bom. Sim. É. Então, uma coisa de transporte avião, pra mim, uma vez que eu fiquei possesso, velho, é que eu fiquei 1 hora esperando a porra do avião sair. Ai, coitado do Mug, ele ficou 1 hora esperando o avião sair. Que pena, que dó. Que absurdo. Que no Brasil coisa. Você terá uma hora pra pegar avião. Isso porque você nunca ficou 7 horas de escala no aeroporto internacional. Que absurdo. Eu acho que ele devia processar o avião. Eu já peguei umas 2 horas e pouca de atraso. Sério? Dele decolar? É, de atraso de voo. Caralho, eu nunca peguei tanto, velho. Não, olha, não. Se você ficou uma hora sentado na sua poltrona dentro do avião, é excelente. Imagina você ficar de pé no aeroporto. Não, 7 horas de escala, tenta fazer não, isso. Não, mas é, isso eu tô falando dentro do avião. Ele já tinha demorado mais uma lá fora. Já duas horas, imperdoável. Já aconteceu de pegar, ficar um tempão e ainda ficar um tempão dentro do avião também pra ele embarcar. Cara, porque é foda. Não. Avião é foda. Tu pega... Olha, eu que eu tenho que reclamar foi só essa viagem. Todas as outras minhas foram... Eu volta e meia. Quem pega avião com frequência se ferra muito, porque é muito irregular. É tipo mar. Você nunca sabe o que vai acontecer. Você nunca sabe como é que tá o tempo. Pode... Ah... Fechou o tempo, o sistema não tá funcionando, o piloto tá com caganeira. Cara, tem N possibilidades de que você não pode viajar. Cara, eu tenho uma história muito traumática de avião, cara, que é gigante a história. Vai. Não faz sentido nenhum, mas tudo bem. Foi a primeira vez que eu tava lá em Berlim pra voltar pra casa, né? Pra voltar aqui pra São Paulo. Então, beleza, fui comprar a passagem lá do cara lá. É assim, olha, nós temos aqui algumas escalas, porque Berlim, ele não é um aeroporto internacional, ele é pequeno, então ele tem que fazer escala em algum lugar. Aí eu falo assim, estranho, tem pra capital não... É, então, mas ele... Brasília também não é, né? Então... É, mas esse ano ele vai inaugurar um aeroporto novo, gigante, então beleza, porque ele é mais antiguinho também. Mas assim, ah, beleza, então eu tenho as escalas, ó. Tem pra Frankfurt? Não, não tem. E agora? Tem pra Madrid? Ah, não, Madrid não. Por favor, me poupe. Brasileiro lá em Madrid... Eles já não aceitam o pessoal pra entrar. Então, pra chutar imagina eles... Imagina então, pra ficar um tempo lá dentro. Imagina pra chutar eles. Não, não quero. Tem outro lugar? Olha, tem aqui em Paris, o Charles de Gaulle. Ah, beleza, ó. São 2 horas de escala. Ah, beleza. Vai dar tempo, 2 horas de escala. Tranquilo. Então tá. Tá, e que horas tem o voo? Assim. Ah, tem esses... Tem pra que data? Ah, eu queria ir pra depois do Natal, pra não pegar o pessoal lá muito cheio lá também, né? Pra descansar também. Tá bom. Olha, tem esse horário aqui, ó, da manhãzinha, ó. 6 da manhã. 6 da manhã? É o mais barato que tem. Puta, tá bom, vai. O primeiro horário, né? Primeiro horário é uma merda pra pegar o avião, cara. Porque tá em que abrir o guichê. Eles estão uma fila desgraçada, estão entrando no procedimento ainda. Vão demorar pra caramba. Nossa, é verdade, Sérgio. Eu já peguei diversas vezes, pelo menos aqui, né? Nacional, primeiro voo. Cara, até eles se acostumarem a pegar em ritmo mesmo, nossa, se perde muito tempo. Aí eu fui levar a minha mala. Só que ela tava com excesso de peso. Não tinha balança, cara. É maravilha. Quanto de excesso de peso tinha? Ah, não sei. A mala era pra ter 23 quilos. Eu botei uns 32, cara. Puta merda. Inverteu. Inverteu o dígito. Cara, vai que nem percebe. Cara, tá, aí eu perguntei. Eu posso pagar pelo excesso de peso? Não, você não pode. Como não? Tem procedimento pra isso. Como não, né? Tem procedimento. Eu posso? É multa? Mas... Não, não dá, não dá. Ah, caramba. Você vai ter que dar um jeito. Aí, a coisa que você mais imagina. O cara pega sua mala gigante, abre no meio do saguão e vai pegando, vai o que que vai embora, né? Assim, não preciso Caraca, disso, não preciso absurdo. Disso. Cara, a primeira coisa que foi embora foi uma coisa chamada absinto. Um mug tinha pedido, uma garrafa de absinto. Eu tinha uma garrafa de absinto, valeu. 66% que eu tinha comprado. Foi a primeira coisa que foi embora, cara. O cara que viu no lixo, ele ficou mega feliz lá, a garrafa ali. É tua? Oh, é. Nossa, no lixo. É tua? É, pode ficar. Puta merda. Aí eu tentei duas vezes, o negócio não baixava, chegava a 5 kg no máximo, assim. Aí chegou um cara, o gerente falou, tá, você pode pagar pelo excesso de peso sim. Mas a moça falou que não podia. Depois que tu tirou um monte de coisa da mala. Falou que não podia. Puta, não, né? Pode sim. Pô, então por que ela falou que podia? Porque ela não sabia. Ah, droga. Tá, mas você vai ter que ir lá num outro guichê ali da companhia, ir lá pra pagar o excesso de peso com a sua fiscalização. Ah, beleza. Não, não quero. Ah, beleza. Não, eu tenho que correr, cara. Porque, ó, como ele tava no primeiro horário, então você tava praticamente com uma hora a menos, né, que eu cheguei lá. Eu cheguei às 4 da manhã, 5 da manhã, tinha que correr. Quando eu fui ver, faltava 15 minutos pra decolagem. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, aí eu fui no terminal pra tentar achar o lugar, o guichê. Era um terminal redondo. Então eu fui correndo em um ponto circular ali. Eu tava praticamente no terminal 16, aí fui correndo circularmente. Correu pro lado errado, se tivesse corrido pelo outro lado, teria chegado mais rápido. Então, eu fui começar pelo 1, e tava ali do outro lado do 16. Aí fui lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu fui ver, era no terminal 16. Puta, 10 minutos correndo desesperado, maluco. Eu paguei. Eu tava cansado, entrei no lado, no raio-x passou, legal. Fui entrando no terminal de embarque. Eu queria água, tava cansado. A loja desgraçada é cara pra caramba. Fui beber água, era água com gás. Odeio água com gás. Eu não bebi nada daquela coisa. Eu queria vomitar aquela porcaria. Seja. Esse era o dia que você tinha o direito de virar um psicopata. Então, tipo, calma que a história... Um dia de merda completo. Calma que a história melhora. Calma que a história melhora, cara. Melhora, vamos lá então. Cara, não, eu entrei, não, aí eu botei assim, eu já comprei sal com. Eu tava desesperado, botei água com gás na bolsa ali, entrei correndo. A moça ali, ela ainda me viu cansado, assim, ela disse: isso aqui é água? É água. Ah, tudo bem. A moça francesa ainda, ó, gente educada. Assim, pelo menos tem uma francesa educada, tá bom, vai. O problema é que eu ia chegar no meu lugar, que era na janela, já tinha um senhor lá, assim, no meu lugar. Puta merda. Eu não vou nem discutir porque eu tô cansado pra cacete. Vou ficar aqui no corredorzinho, tomando a água, tá bom demais. E no caminho a bolsa arrebenta, cara. Ela não fecha o zíper. Eu tava com praticamente uns 10 a 15 quilos carregando na bolsa. Porque eu tive que tirar o peso, né, da mala, então eu botei na bolsa. Sim. Lógico, um monte de coisa que eu podia. Oh. Aí era uma hora e meia, mais menos de viagem de Berlim até Paris. Tudo bem, 2 horas de escala. Vai dar tempo. Vai ser tranquilo. Não tem problema. O problema é que o aeroporto de Paris, ele é gigante. Ele é enorme. Acho que quando falam que ele é um dos maiores do mundo, não é à toa. Porra. Eu cheguei na pista ali, ele já aterrissou, ele ficou gastando de 30 a 40 minutos patinando na pista lá, até chegar ao terminal de desembarque. Andando na velocidade normal. Que isso? É, aí eu chego no terminal de desembarque e tem um ônibus. Legal. O ônibus que ele vai me levar até o terminal, realmente, onde o pessoal vai entrar dentro do terminal. Legal. Então, do ônibus até o terminal total de desembarque, você tá ali, dando uns 15 minutos de passeio dentro do aeroporto ali, da pista ali. Cara, beleza. 2 horas de escala, né? Já foi reduzido pra 45 minutos. O terminal gigante. Eu tava no terminal H, era pra chegar no terminal F. Dois terminais, lógico. 20 minutos correndo direto, carregando 15 quilos sem parar. É. Cara, eu chego lá, faltando 25 minutos pra chegar na entrada do avião. Na fila da imigração. Eita. Problema de Paris é que tem muitos imigrantes, cara. E eles todos têm seus problemas. Puta, olha lá. Cara, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Eu tô ferrado. Vou ficar aqui em Paris, vou ter que passar a noite aqui. Vou perder meu voo. Minha mala vai ser despachada pro São Paulo. Eu tô ferrado. Não, não, não, não, cara. Aquele cara lá do filme O Terminal que se baseou. O cara dorme lá no aeroporto, cara. Eu tô ferrado, eu tô fudido. Eu tô preso nessa fila da imigração, mas não avança, cara. Faltam 10 minutos, faltam 5 minutos pra entrar do avião, cara. Eles dão 20 minutos, mais ou menos assim, pra entre o horário recomendado pra você entrar e o horário que o avião vai decolar. É, normalmente eles anunciam, tem que chegar de 15 a 20 minutos antes, né, do por aí, então, máximo de 10. Aí chegou 20 minutos. Ai, meu Deus, não vai dar tempo. Chegou 15 minutos. Ai, meu Deus, cheguei no cara da imigração. Por favor, deixa eu passar, cara, por favor, rapidinho. O bom é que ele não me emburrou, não me pegou no meu pé. Ainda bem. Porque se fosse em Madrid, eu tava ferrado, cara. É, Madrid tinha mandado você de volta. Não, né? vamos ferrar esse brasileiro. Fica aqui, vai. Você não vai voltar pra casa, não. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, vai. Aí, não, passei. Ah, beleza. Aí vai passar o raio-x. Raio-x acusou. Não. Acusou. O que eu fiz de errado, desgraçado? Era água com gás. Assim, você não pode carregar. Tá brincando. Não, você não pode carregar isso aqui. Cara, pode ficar com você. Eu não quero essa água com gás. Eu não quero. Eu não sei porque ela tá na minha bolsa. Eu não sei porque ela tá na minha bolsa. Eu não sei porque eu deixei. Eu não devia jogar fora. Eu quero ir pra casa, por favor, mano. Do céu, deixa eu ir embora. Tá bom, você pode ir. Eu quero voltar pra casa. Você pode ir. Ó, ali você tem que ir lá no terminal. Ah, beleza. Mais uns 10 minutos correndo, trazendo uns 10 quilos na bolsa, cara. Meu Deus. Ah, assim, não, não vou levar, não. Vou arrastando no chão mesmo. Não tem jeito. Rasgou o zíper, rasgou o lado ali da bolsa. Você tava só uma alça ali carregando. Puta merda. Meu Deus. Consegui entrar no avião. Aí, assim, tô salvo. Primeiro anúncio que tem dentro do avião. Atenção, o voo vai demorar mais uns 40 minutos pra partir porque estamos esperando passageiros. Puta merda. Ele teria esperado. Não eu, outro avião. Ah, assim, outro avião. Outro avião. Vá se ferrar o aeroporto de Paris, desgraçado. Duas horas de escala não dá tempo pra fazer escala. Precisa de 3 horas no mínimo. Porra. Cara, eu achei que eu cheguei em casa e falei, não, chega, vou dormir, não quero saber mais nada da porra. Isso me lembrou agora, seja, aquele episódio que o Ross tem que mudar de sala quando ele tá dando uma rua. E ele não consegue, por causa que é muito longe. Ele tem que ser muito sempre assim, cara. Eu sei que na segunda vez que eu voltei foi mais tranquilo, cara. Eu fui pela Lufthansa, cara. Aliás, eu tava fazendo até piadinha antes de entrar no avião. Assim, ah, que beleza, vou pegar um Air France e atravessando o Mediterrâneo. O que mais falta, cara? Puta. Um Legacy, né? Não, um avião... Puta, avião cai no meio do mar, né? Chega, né? Ah, mas nessas aí... Pelo menos o avião que você pegou, o aeroporto de Berlim é o do Indiana Jones? Não, era o outro. Esse daí é um aeroporto antigo, que já tá... não funciona mais. Ah, então não valeu de nada essa viagem. Não valeu de nada. Então serviu de nada. Nada. Nossa, foi proveitoso. Caraca, você não ficou maluco, cara. Você é o gordo. É sério, cara, eu você odeio avião. Eu odeio avião, cara, por causa disso. Não me faça embarcar de novo esse avião. Esse foi um dia... A próxima vez você vai, sei lá, de carro pra Alemanha. Próxima estação, Trianon Masp. Deixa eu contar da balsa, do catamarã. Lá, vamos ver. Não, lá em Porto Alegre tem... eles inauguraram, há uns 2 anos atrás, o tal do catamarã. Porque quem conhece Porto Alegre, toda... Não existe zona leste em Porto Alegre, vamos dizer assim. A zona leste é o rio Guaíba. Não, é o lago Guaíba. Então tu tem o Guaíba, que tipo, é imenso o Guaíba. Ele fica, tipo... A cidade ela é toda na costa, assim, vamos dizer, do Guaíba. Uma parte da cidade. E do outro lado da cidade tem a cidade de Guaíba, né? E eles inauguraram a primeira linha que liga a cidade de Guaíba e Porto Alegre. É, que legal. Uhum. Um barquinho, né? Com um ar-condicionado, Wi-Fi. Um barquinho. Só que, nos primeiros momentos, todo mundo começou a fazer aquilo como passeio. Mas não como tem graça nenhuma. Não é um passeio turístico. De barco aquilo. Aquilo é um transporte público normal. Tipo, não é pra te se divertir andando naquilo. Era o troço mais chato do mundo. Tipo, tu ficava... Era um vidro... Isso, filme, assim, tu não conseguia ver nada, o vidro escuro. Eu, pô, o que eu tô fazendo aqui? Meia hora pra ir, meia hora pra voltar? Ô, Fer, é novidade, entendeu? É que nem criança, tipo, falando pro pai, quero ir no metrô, quero ir no metrô, é novidade. Ó, ah, porra, tipo, Padrinhos Mágicos. No Padrinhos Mágicos você tem a Escada Rolândia, que é o parque de diversão, não, que é só a Escada Rolândia. Mas aí, cara, é a escada. Não, melhor escada no episódio Rolândia. Dos Simpsons, que ele constrói um monotrilho em formato circular, cara, que vai pra lugar nenhum. A pessoa, cara, isso aqui vai modernizar a cidade, o monotrilho, assim, a linha circular. Puta merda. Ah, mas cara, que saco. Tipo, entrar lá no catamarã. Cara, é um negócio inteligente, porque o pessoal ficava preso na ponte, tipo, pra quem vinha lá de Guaíba e tal, ficava preso na ponte, tipo, horas, e dava pau na ponte, porque a ponte é aquelas pontes levadiças, né? É assim que se chama? Uhum. Ela é esse tipo de ponte. Daí, sempre dava merda. Então, é um ótimo sistema de transporte aproveitar o rio, né? Eles até vão inaugurar umas linhas novas pra ligar a Zona Sul de Porto Alegre ao centro. Mas, cara, aquilo lá eu achando, ah, vou me divertir. Não, não vai. Não tem graça nenhuma, tu não vê nada. O pior é que você não pode desistir, né? Não vê nada. Não, e não é tipo metrô que você pode descer na próxima estação não, e voltar. Você vai ter que ir lá. Vai ter que ir lá e fazer voltar. Fazer todo o percurso, exatamente. Caraca. Cara, não, pelo menos assim, ó, eu queria poder usar ele como transporte diário, porque tinha ar-condicionado, tinha TV Wi-Fi. Passando, Todo Mundo Odeia o Chris, tava passando quando a gente pegou, tem Wi-Fi de graça, pô. Nossa, imagina se todo busão que você pegasse tivesse Wi-Fi. Ah, cara, olha. Mas ainda o que mais me incomoda em tudo que a gente falou, o aperto, empurrão, funk, é... O pessoal que fica fazendo DR, cara. Não. Eu sofro. É o mal, cara. Eu sempre sento do lado de alguém que tá fazendo DR. E, tipo, ou é, tipo, tá o casal, ou é a menina. Eu já peguei, sério, sem brincadeira. Telefone. 3 ou 4 meninas falando no telefone com seus namorados, dizendo, não, porque eu vou terminar com você, porque você não se importa comigo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Cara, sério, no ônibus tu tá falando, fazendo isso. Tu não pode fazer, tipo, ir fazer isso em casa, num lugar mais privado. Tu tem que realmente contar toda a tua vida. De que o cara te traiu e whatever no ônibus pra todo mundo ouvir? Não, sério? Não. De Fer, eu acho que o pior é o posterior. É que é a pessoa que termina essa ligação, aí ela vira pra você e te conta a história. Isso. Que é o cara prolixo. Nossa. Que ele começa a puxar a conversa com você. Por quê? Aí ele desliga o telefone e vira. Sabe, você não acredita o que aquele desgraçado fez? Aquele desgraçado, ele foi descer na onde? Fez assim aquilo. E você, o que você vai fazer? Você corre. Não, você tem que ouvir aquela pessoa não, falar. Não, mas eu de qualquer forma já não gosto que as pessoas fiquem falando comigo. Porra, eu tô lendo, cara, eu tô lendo. Não me atrapalha não. Quando eu tô lendo. O e pior... a pessoa começa a puxar assunto comigo. Não. Lê, até é mais comum, mas o cara inconveniente é o cara que você tá com fone de ouvido e te cutuca pra falar com você. Esse de fato. E você não conhece o cara. Que filha da puta! Se eu tô com fone, eu não quero falar com ninguém. Porra! De fato, sério? Eu concordo. Cara, por quê? O cara me cutuca, pô, eu não conheço, cara, eu não te conheço. Eu não tenho interesse em saber se a sua mulher tá te traindo, se ela não fez a janta ontem. Eu não quero, eu quero ouvir a minha música ou o meu podcast. Não, por favor. Quero ler, cara. É tudo que me eu te deixa peço. Ler em paz, pelo amor de Deus. Ah, isso eu lembro agora, eu lembrei. Era 10h30, 11 horas da noite, voltando da faculdade aqui em São Paulo. Entro no metrô. Eu sentei, assim, sabe, naquele banco que normalmente é o banco azul. Né, o banco preferencial, mas naquele caso não era o banco preferencial, era um banco normal. Sentei naquele banco, e daí tinha um senhor e uma menina sentada no banco, aquele que fica na diagonal, sei lá, não, perpendicular, whatever, no banco do lado. No banco do lado. Isso, naquele banco ali. E daí o senhor, ele começou a olhar pra um, tinha tipo um, ah, os boizinhos da vida, assim, sabe, uns playboy ali. Uhum. Tinha um cara conversando com uma menina, bem playboyzinho mesmo. E daí o cara fala, nossa, eu odeio, dá vontade de bater nesses playboy, não sei o que, blá blá blá. E ele mexia numa sacola que ele tinha, que tu via assim, tipo, tinha umas ferramentas, sabe? E fala, não, cara, que vontade de acabar com esse playboy, não sei o que, blá blá blá. Tá, beleza. Até que ele vira, tipo, pra mim e pra menina e começa a falar assim, não, porque meu filho é trabalhador e não sei o que, blá blá blá. E daí, tá, não, tá aí tudo bem, né? O cara era um cara mais humilde, beleza, tudo bem. E nisso ele me solta. Ah, porque eu tava no Carandiru quando deu as mortes. Nossa. Aí eu olho pra menina assim, ah, tu acertava. É, vocês nem sabem as coisas que aconteciam lá e não sei o que. Eu sobrevivi. Carandiru. Eu saí, eu tava até numa outra cadeia até pouco tempo atrás, me libertaram agora, tipo, ano passado. Ah, tudo bem. É, porque eu via a crueldade. Eles lá arrancavam unha e não sei o quê. E a vontade que eu tenho quando eu vejo esses caras aí é bater. E eu olhava pra menina. Daí ele tinha dito, não, porque eu tenho que descer na linha azul, não sei o que, pra fazer, eu moro na Vila Mariana. Daí passou na Paraíso. Daí ele falou, ó, aqui faz integração com a Vila Mariana. Daí ele falou, não, eu vou descer na Ana Rosa, que é melhor. Deu, ah, tá bom. E o cara continuava falando que ele tava no Carandiru, que ele viu a crueldade do mundo, que ele queria matar o carinha lá. E eu olhando pra menina, tipo, tava conversando. Eu, puta que pariu. Só que me falta, né? 10h30 da noite tem um louco aqui, vai matar todo mundo. Mas, por sorte, ele se conseguiu se controlar, não tava mexendo nas suas ferramentas, ele só batia ela no, as ferramentas no chão. E daí ele saiu, ele até disse pra gente ficar com Deus. Daí a gente falou pra ele ficar com Deus também, né? A cara... Espero que isso não queira dizer que você ia encontrar com ele logo. Não, mas... pelo amor de Deus. Pelo amor... Cara, mas foi tenso aquele dia, foi muito tenso, porque tu... Como é que tu fica numa relação... O cara... Não, o problema não é o cara ter sido preso. Então, era o que o cara falava. Que ele queria bater, matar o cara lá e que queria... Nessa hora, você tem duas opções, filho. Não, eu respondia. Eu ficava falando com... Eu falava, ah, legal. Ah, não sei o quê. Legal. Ah. Legal. Maneiro. Não, mas nessa situação... Melhor que se conquistar a simpatia, Paulo, do cara, né? Pô. Você tem duas possibilidades. Ou você fala, vai Corinthians, que eu acho que você tem 80% de chance de estar certo. Ou você fala, eu também. A hora que ele fala, fui preso, não sei o que. Ele fala, eu também. Eu também, também estive no Carandiru, né? Também estive no Carandiru. Eu tava lá. Tava lá. Só que eu era um cara, sei lá. Coisa. Certeza que ele não vai. Certeza que ele não vai. Não vai. Olha. A Fer falou dessas... Ai, pera aí. Coisa. Próxima estação... Trianon Masp. A Fer falou essas bizarrices, eu lembrei da história mais bizarra que eu já vi dentro do ônibus. Só que não tem preso nem nada disso, cara. Não tem preso. Não, mas é engraçado, cara, como ver com um brasileiro é criativo. Olha só a história. Bem anos atrás, ainda eu tava na graduação, né, na faculdade, eu tinha a República lá em São Paulo, né? Aí ia pra casa, pra aqui em Mogi, toda sexta-noite. Só que aí eu ia pro hotel Tietê, pegar um ônibus, assim, porque eu ainda tinha o desconto de estudante também. Ah, então, beleza. Aí eu pego lá direto lá do campus, eu pego o ônibus que vai passa direito em frente à rodoviária lá do Tietê. Beleza. Uhum. Aí tinha duas opções. Uma passa pela Teodoro Sampaio, a outra ela sobe Augusto. Ó, que pegar primeiro, eu embarcava, né? Era uma hora dentro do ônibus, tá, eu já ficava ouvindo as músicas no MP3, aí tranquilo. Aí teve um momento que eu peguei o que veio da Rua Augusta, que ele chegou primeiro. Aí beleza, vamos subir, tá, 7 da noite, o negócio lá tá um rush de São Paulo, vai demorar pra cacete. Aí eu faço a viagem, ônibus lotado. Aí beleza, ele consegue cruzar toda a parte da Augusta. Aí ele chega bem na parte final dela, né? Já na região do Anhangabaú. Só que a parte da ali dentro da... nessa região, ele tem que fazer umas curvas, o ônibus. Só que são ruas muito estreitas. Bem estreitas mesmo. Ela tem que fazer uma virada pra direita, outra pra esquerda, tentar entrar, até entrar, chegar na região do Anhangabaú. O problema é quando ele foi tentar fazer uma dessas curvas. Aí deu merda. Aí acontece a merda. O ônibus, ele tem que fazer a curva pra esquerda. Beleza. Certo. Só que ele fez uma curva muito fechada. E quando ele foi tentar fazer essa curva fechada, ele deu de encontro a uma fila de carros estacionados. E, bem na frente, bem no lado dele, já tinha um carro ali do lado. Então ele não conseguia fazer a curva. Ele tava parado ali. Ele já tava ralando no carro. Não dava. Ai. E ele não podia ir pra trás, porque já tinha formado uma fila de carros ali atrás dele, buzinando sem parar. Ai, que beleza. E o carro, ele não podia também avançar, né? Porque ele tava preso ali na fila de carros ali, que tava estacionado na frente dele. E tinha um cara ali no bar ali. O pessoal do bar ali vendo ali na esquina. Dando risada, tentando entender. Meu Deus, o que o motorista fez? Ele tá ferrado. O que esse motorista fez? O que esse cara fez? Ele fez uma curva extremamente fechada, não dava. Ônibus lotado, o pessoal querendo ir pra casa. Sexta-noite, só xingando pra cacete. Ah, meu Deus, vambora. Ele tinha o perigo das pessoas se rebelarem, matarem ele. O povo já tava irritado. E abrirem a porta do ônibus. Nossa. E calor, e tava abafado também, cara. Danado, aquela coisa desgraçada. Ele tentava avançar. E todo mundo falando, não dá, calma, tenta, não dá. Porque toda vez que ele avançava, ele arranhava o carro. Não dava certo. Nossa. Ele não podia ir pra trás ainda, porque aquela fila lá tava xingando, mano, toda hora. E o povo do bar lá olhando ainda, dando risada. Sabe como ele solucionou isso? Foi uns 10 caras lá dentro do bar e do ônibus, foram lá perto do carro ali que tava encostado no ônibus. Não. Pegaram no braço, empurraram e botaram o carro dentro da calçada. Não! Foi assim mesmo! Meu Deus! Eles puxaram meio metro pra dentro da calçada. Caraca! Aí imagina, o ônibus conseguiu avançar, lógico, carro. O carro não tava ali, né? Imagina o dono do carro, ele chega, o carro dele está na calçada, com a multa. E arranhado. E arranhado. Não, você tem que ver o povo dentro do ônibus batendo palma. Muito bom, hein? Parabéns! Que beleza! Que bela merda que você fez, mas... Puta. Mas você tá no desespero, né? Vou fazer o quê? Cara. Próxima estação, Trianon Masp. Olha, uma coisa que eu tenho que falar, situações inusitadas com passageiros. Eu não sei se aconteceu isso já uma vez com vocês, mas é a pior situação que eu acho que, tipo, mais constrangedora. Ah, eu tenho uma de constrangimento que eu não vamos ver, vamos lá. Eu tenho... Eu sentei no banco, tipo, foi enchendo o ônibus, tipo, ia demorar uma hora de viagem. Sentou uma mulher do meu lado, tipo... E ela dormiu. Você tava na janela? E ela se apoiou em mim. Ah. Peraí. Ah. Peraí, depende. Você tava na janela ou no corredor? Eu tava na janela. Ah, bom, porque no corredor você saísse e foda. Corre. Sim. É, exatamente. Ah. E aí, o que você faz? Não, a minha era pior, mas vamos lá. Aí eu tirava, pô. Tá, não, eu acordava. Eu ia, tipo, tentando sair, assim, tipo, pra tentar acordar ela, mas, tipo, não dá pra, tipo... Dar uma tossida. É, eu sou uma pessoa meio má. Eu já puxo meu ombro e foda-se, entendeu? Ah, mas eu não sou encosto de ninguém? Porra. Tá bom, mas, ó, mas essa... Bom... A minha é um pouco pior, que assim, a minha realmente é a impossible situation. Não existia, tudo que eu fizesse tava errado. Era o seguinte. Meu Deus. Olha a situação. Alguns ônibus aqui em São Paulo, não sei se isso é geral, tá? Eu tô falando em São Paulo porque eu não sei, porque eu nunca peguei ônibus em outros lugares. Eles têm, dentro do ônibus, ele tem dois níveis. Tem um nível mais alto e um nível mais baixo. Consequentemente, você tem um degrau dentro do ônibus. Sim. Correto? Certo. Eu estava na parte baixa, na parte de baixo, no degrau de baixo, segurando no poste, que é pra você não cair. Sim. Ela tem essa função. Quando, por alguma razão, uma mulher entra no ônibus, vai pro degrau de cima e resolve que ela ia apoiar a bunda dela no poste. Ah, isso é uma... Mas não apenas no poste, na minha mão. What? Oi, que beleza. O que eu ia fazer? Primeiro, eu não podia mexer a minha mão. Não, mas peraí, explica o naipe da mulher. Não, independe. Porra, amor, tá de sacanagem, né? Não, tá de sacanagem. Entenda a situação. Eu simplesmente estava fitando a minha mão, falando para mim mesmo: não vai mexer. O que eu vou falar? Eu vou cutucar: senhora, por favor, a senhora poderia tirar a sua bunda da minha mão? Não! Eu falei assim: ela tem que sair antes de mim, porque se chegar meu ponto, eu não posso tirar a mão. Eu vou ter que ficar no ônibus até essa mulher sair. Cara, eu acho isso uma filha da putagem, porque a mulher com certeza viu a tua mão e sentiu a tua mão. Não é possível, entendeu? Exatamente. Isso é filha da putagem. É tipo, ela quer que tu ponha a mão na bunda dela, entendeu? Essa é a questão. E aí eu falei, então, qualquer coisa, imagina se eu mesmo ela começa a gritar que eu tô abusando dela. Me batem naquele ônibus. O que vai fazer? Eu falei, se ela não sair dali, eu também não saio. Eu vou ficar, eu vou ter que ficar aqui até a hora que ela resolver tirar a bunda daí. Ah, não. Eu, cara, desculpa. Não, não, não existe isso. É que nem a mesma história do Mung. Eu... Não, ah, não, vai se catar, pelo amor de Deus, falta de respeito? Não, pelo amor de Deus. Ela viu que a tua mão tava ali e ela com certeza sentiu a tua mão ali. Me desculpe, sim. Mas não. Ela que está errada. Mas ainda assim é uma situação complicada. Não, é complicado, mas porra, ela que quer que tu ponha a mão na bunda dela, entendeu? Foi ela que quis, foi a escolha dela. Então, a minha sorte é que vagou um banco e ela foi sentar. Naquele momento. Sabe aquela situação onde você sente que tudo, a situação muda a um ponto em que você fala, tá tudo perfeito? Sim. Era esse meu sentimento, o mundo está perfeito. Que eu posso tirar a minha mão daqui e ir embora. Nossa, eu lembro uma vez que a gente estava no Espírito Santo, não sei se eu já contei. Acho que o pessoal talvez até já tenha ouvido essa história, mas não sei se eu já contei em podcast. Estava no Espírito Santo e a minha mãe, com suas brilhantes ideias, que a minha mãe sempre tem, ela resolveu... Talvez o Mug saiba, eu quero visitar a Pedra Azul. Puta! Eu quero visitar a Pedra Azul. Programa de índio. É, então, mas a minha mãe adora programa de índio. Ela é campeã de programa de índio. Mas... Nada contra índio. Aliás, essa viagem do Espírito Santo, cara, foi uma merda de... a gente teve cada situação, assim, de modo geral. A gente foi... Tipo, o Mugia do Espírito Santo. É, a gente estava em Vila Velha, tá? Vila Velha é da hora. E a gente resolveu, não, vamos para Pedra Azul. A minha mãe só ouviu falar, tem a tal da Pedra Azul, quero visitar a Pedra Azul. Não, tudo bem. A gente pegou um ônibus normal, assim, ônibus, acho que é intermunicipal, provavelmente. Ah, já escutei essa história. É, o Mugia, acho que já escutou. A gente pegou um ônibus intermunicipal, beleza, foi lá. Chegou num local deserto. E tipo, como é que faz pra chegar na tal da Pedra Azul? Isso não é bem um transporte público, mas foi uma situação meio bizarra. A gente pegou um táxi pra subir. Beleza, o taxista era meio estranho, sabe? E nisso, tem um momento, e é uma estrada assim, de chão batido no meio de árvores. Tem uma hora que o taxista, ele resolve simplesmente parar o táxi. E vai com a mão assim, na direção do bolso. A gente se olhou assim, cara, esse cara vai nos matar, né? Parou aqui pra pegar a árvore e vai nos matar. Mas não, na verdade ele parou pra atender o celular. O cara fez certo, quem é que para o carro pra atender o celular? Esse seria o certo. Mas beleza. Sim. Daí a gente foi na tal da Pedra Azul, não tinha nada. A gente combinou com o taxista pra não sei quanto tempo depois ir nos buscar. A gente chegou lá, não tinha absolutamente nada pra ver. Eu não sei até hoje o que é a tal da Pedra Azul. Eu só vi por foto, eu não vi ela pessoalmente. Você chega lá e ele fala, ó, aqui ficava a Pedra Azul, segue então, foto. Então, era um lugar meio bizarro, você não tinha nada pra fazer lá. Nada pra fazer. A gente comeu num restaurante qualquer que tinha lá no lugar. Beleza. Na hora de voltar, o taxista, a gente primeiro tava com medo, talvez que o taxista não fosse lembrar de nos buscar, a gente não ia saber como voltar pro lugar lá que tinha que pegar o ônibus. Mas o taxista lembrou e foi nos buscar. Não, tudo bem. Era de noite. A gente tava na beira da estrada, era aqueles ônibus que tu pega na beira da estrada, sabe? Sim. A gente tava na beira da estrada pra pegar o ônibus. E nisso, começou a passar um ônibus, o ônibus não parou. Passou outro ônibus, não parou. E começou a juntar gente, Era de noite. Vila Velha, sei lá que cidade era, não sei que cidade fica. Espírito Santo, 4 gaúchos, não conhece nada da região, no meio da estrada. E nisso me vem os caras bêbados. Começa a tirar pedra nos ônibus, porque eles não paravam. Começa a xingar a mãe. E a gente lá, né? O que a gente faz, né? A gente... Chama o taxista. Não, mas nisso teve um ônibus que parou, a gente pegou o ônibus e, cara... Mas é um negócio que ficou tão marcado que até hoje a gente fala pra minha mãe da tal da Pedra Azul, porque... Se fala de Espírito Santo, a Fer começa a ter convulsões. Não, daí... E a volta de avião? Voltar de avião? E a minha mãe, além de... Porque a gente foi tava em Vila Velha, a gente foi na fábrica da garota, era a época de Páscoa, compramos uma sacola gigantesca de chocolate, né, obviamente. Mas não foi só isso que a gente comprou. A minha mãe, além disso, comprou panelas de barro, algo super legal de levar. E um negócio, sabe o que ela comprou? A gente ficava zoando que era uma canoa. Ela comprou uma sabe aquelas folhas de bananeira ou de palmeira grandona? Que daí elas endurecem, né? E daí na praia os caras ficavam pintando. Eles pintavam, faziam uma pintura nas folhas de bananeira. Minha mãe comprou isso. E ela... Mãe, a gente vai voltar com 300 sacolas, mais uma panela de barro, mais uma canoa, que são objetos que não dá pra serem despachados, porque com certeza eles vão ser quebrados se forem despachados. A gente teve que embarcar com aquilo. Cara, não, Vila Velha, Espírito Santo, não me convidem nunca pra ir pra lá. Por Nossa, favor. Eu ia falar algum dia pra gente ir pro Espírito Santo. Tipo, foi a viagem mais viagem de índio que eu tive na minha vida. A Fer falou... É que assim, você teve todas as opções do universo do Espírito Santo, você escolheu as piores. Não, a minha mãe escolheu as piores. Não fui eu que escolhi. Eu tinha 13 anos, eu não escolhia nada. É, enfim. Eu tenho uma história de táxi que eu lembrei agora, que táxi também é transporte público, né? De certa Sim, forma. Também. Sim. Eu acho. É, táxi eu é um tenho transporte mais público. Era assim, eu tava... Foi um dia que eu cheguei à noite em São Paulo e tava tarde, eu tava com mala pesada. Eu falei assim, ah, vou pegar um táxi. Era perto da estação de metrô. Ah, eu entro no táxi, tá... Até aí, tudo bem. Quando o taxista parou num semáforo que tava fechado, na rua, na calçada, estavam passando duas meninas, aparentemente, sobre efeito de material líquido que... Ah, tá. Eu pensei que era entorpecente. É entorpecente, né? Mas tudo bem. Aí você imagina, o que o taxista fez? Ele abriu o vidro, botou a cabeça dele pra fora do banco do carona, ou seja, ele tirou o cinto dele, se debruçou no banco do carona, eu tava atrás, abriu a janela e falou... Oh, vocês duas aí! Entra aí! Entra aí! Como assim? Entra aí! Eu estava no táxi! Aí beleza! Aí elas não entraram, tal, gritaram, sei que ele falou assim, porra, pena que elas não entrarem, a gente podia fazer uma festa! Falei, como assim, amigo? Que raiva? Que festa? Você tá maluco? Como assim, velho? Ele queria parar o táxi? Como se a gente, numa situação dessa, fosse, ah, vou aproveitar! Eu não conheço taxistas, as meninas, qual o problema? Okay. Cara, o que passa na cabeça de taxistas, assim, nesse ponto? Taxista é o cara que adora conversar, né? Ele gosta de conversar. É. E eu não sei, os de São Paulo são tranquilos. Cara, os taxistas de Porto Alegre... Eu cheguei meia-noite em Porto Alegre, um dia voltando de São Paulo. E eu ia dormir na casa da minha avó, porque naquele horário, tipo, o metrô já não tava mais funcionando, e daí não tinha como voltar pra São Leopoldo, pra minha casa. Então eu ia ficar, passar a noite na casa da minha avó. Casa da minha avó, é sem brincadeira, fica a 15 minutos do aeroporto. O cara me pega numa avenida e me põe... Tá bom que era meia-noite, mas me põe a 100 por hora. Sério, pra quê? Pra quê? Eu não tô com pressa de chegar em casa. É 15 minutos... Tu indo a 50 por hora. Pelo amor de Deus, pra que tu vai botar 100 por hora numa avenida? Sério? Pra quê? Eu não tô na estrada. Ele consegue pegar mais passageiros, né? Então, com certeza é isso. Mas o problema é que todos os taxistas de Porto Alegre são assim. Todos, sem exceção. Eles fazem o mais rápido possível. Cara, 15 minutos, é do lado do aeroporto, sério. Não, não precisa. Tá bom que eu cheguei acho que em 5 minutos na casa dos meus avós, né? Mas, porra, não precisava. Não precisava, eu fiquei estressada. Mais estressada do que a viagem de avião inteira. Porque eu fiquei pensando, cara, esse cara vai bater em alguém. A gente não tá numa rodovia, a gente tá dentro da cidade. Sim, por hora, sacanagem. Falando nisso, eu acho que os taxistas de São Paulo devem estar mais felizes. Porque aquela plaquinha, não é aquela plaquinha, mas aquele contador de hora e temperatura voltou, né? Porque pra mim a parte de temperatura só serve pro taxista falar, ih, olha lá, ó, 19 graus, hein? Qual é? Porque eu nunca entendi a função daquela merda, velho. Porque você nunca fala... Sério, o relógio eu entendo. Agora, sério, você fala... Alguma vez você já olhou na rua e falou, puta, fiquei de encontrar um amigo aos 18 graus. Não! Pra que você vai usar o grau, velho? Não, pra você saber se tá... É, na verdade, porra, você tá sabe na rua? Se tá frio ou quente... A rua, você não vai olhar aquele e falar, puta, 12 graus, tem que botar uma blusa. Não, tu sabe, você já tá com a blusa. Tem que botar blusa. Aquilo só serve pro taxista. Porra lá, 18 graus, hein? Tá quente, tá? Bom, mas vocês falam do calor, eu lembrei também da minha história da primeira vez que eu fui viajar de avião. Cara, eu já fui Capial aqui de São Paulo, aí a primeira vez ia pro Rio. Capial do Rio também, cara. Puta, eu vou conhecer o Rio, ó que legal, mas era pra trabalho, né? Então não dá pra conhecer muita coisa. Ah, pelo menos vou ver a vista, vai ter uma coisa legal, né? Aí eu fui pegar a ponte aérea. Nunca tinha entrado no avião. Não sabia o que é viajar de avião. Ô, ponte aérea, famosa ponte aérea. Deve ser legal, vai. Vou ver a vista do Rio ali, tranquilo, da hora. Eu não sei porque as pessoas têm medo de avião, essas coisas, hein? Porra, é beleza. Aí eu vou pegar lá em Congonhas, tá um frio danado, onde, já de manhã. Tu desceu onde? Santos Dumont. No Santos Dumont. Cara, Santos Dumont não. Isso. É porque a ponte aérea é Santos Dumont, Congonhas, né? Aí então, em São Paulo de manhãzinha tava friozinho, eu peguei um agasalho bem grosso. Ah, beleza, então vamos lá. Vamos embarcar, passo lá pro Rio, descendo no aeroporto Santos Dumont. Aí eu fui chegando, ah, que legal, ó. uma hora, 45 minutos, na verdade, dura a viagem, aí decolagem, dura praticamente uma hora, mais ou menos, todo o trajeto, tudo, né? Toda a operação. Aí, tranquilo, vai. Aí eu deixo chegando, ó, já estamos chegando perto do Santos Dumont. Ah, que legal, onde está? Onde está? Cadê? Aí eu vejo o avião descendo, e do no meu mar, lado, né? Água, água, água, e descendo, água, e descendo, água. Meu, cadê o aeroporto? Tô descendo no mar, é quase, cara. Eu vou descendo, cara. É bem assim mesmo. Galeão, não, olha, Santos Dumont, cara, é mar, né? Cara, deu um medo desgraçado. Cara, vou descer no mar. Aí ele faz a curva ali, quando ele já desceu. Aí eu vejo, assim, ele já entrando. Cara, não tem pista mais. Não tem mais pista. É assustador. Cara, Santos Dumont, eu acho que é o aeroporto mais assustador que tem de pousar. Porque, cara, parece que tu vai... De fato, cair na água, não tem. Então, não tem pra um como. Cara, a primeira vez que pega o avião, cara, sério, puta. Aí eu vou descer ali no rio, ali tranquilo, tá mó calor desgraçado de agasalho. Puta, como que eu peguei esse agasalho? Ou seja, pior que a primeira vez que eu fui, que eu viajei de avião, eu desembarquei no rio. Porque essa viagem que eu fiz pro Espírito Santo, ela teve escala no rio. E a gente passou uma noite no rio e a gente chegou, tipo, meia-noite no Rio de Janeiro, lá no aeroporto de Galeão, e a gente pegou um táxi, olha os taxistas ajudando. E ele assim, ah, nós estamos agora cruzando a linha vermelha, e é meio perigoso, sabe? Aqui volta e meia tem tiroteio de traficante. Então, aí... Que bom! Que coisa. Então, o avião que a Fer pegou pro Espírito Santo era uma lotação. O cara abriu a porta da Fer e falou, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Mas calma que eu não cheguei na metade da minha história. Aí eu cheguei, aí eu desci ali assim, ah, vou chegar no Rio, beleza. Só que eu tinha que ir no centro de pesquisa ali, né, da Petrobras, Federal do Rio também, cara. Aí beleza. Ah, a vista não é bonito o caminho, cara. Você vê aquele, a região do Porto Velho ali do Rio de Janeiro. Nossa. O centro ali, mais ou menos. Ele entra num lugar chamado Ilha do Fundão, que faz um calor desgraçado. Reunião chata pra caramba. É uma briga ali, esporro danado. Tem que voltar. Puta, olha a minha visita ao Rio. Puta merda, tá bom, vamos voltar. Pega o Santos Dumont de novo, vamos voltar. Se eu já tava com medo de descer ali no mar, cara, quando eu chego em São Paulo, descendo em Congonhas, é só prédio ali, cara. Tô descendo no meio da cidade. Ah, assim. Não, o que é pior agora? Descer no meio do mar ou no meio da cidade? Onde eu me ferro mais? Cara, São Paulo é tenso. A impressão que tu tem quando tá descendo em Congonhas, tu vai bater nos prédios, cara. Então, de um lado eu vou descer no mar, do outro eu vou descer no prédio, ali no meio da cidade. Seja, que, por sinal, pergunta, já aconteceu, que, né? Que horário foi? Que ano foi? Cara, isso aí deve ter sido lá pra 2009 ou 2008. Ah, não, foi depois já que teve o acidente da TAM, né? Por aí. A minha mãe, cara, a minha mãe, ela vai direto pra São Paulo por causa do trabalho, né? E o horário que teve o acidente da TAM, o voo que foi, era tipo um voo que a minha mãe sempre pegava, sabe? Um horário de voo que a minha mãe sempre pegava. E a minha mãe é super medrosa pra voo de avião, né? E daí todo mundo naquele dia ficava ligando pra minha mãe, ó, tua mãe tava em São Paulo, ou pra gente, né, tua mãe tava em São Paulo, minha avó só acreditou que a minha mãe não tava no voo quando a minha mãe atendeu o telefone, entendeu? Porque até então, mesmo a gente dizia, não, a mãe tava, tipo, não viajou, a minha avó achava que a minha mãe tava no voo e tinha morrido, mas tudo bem. Então, aí você pega todo esse retrospecto pra um cara que primeira vez que pega avião. É foda, sério, cara. Isso aqui é o quê? Eu odeio a ponte aérea também, eu não gosto de pegar não, ponte mas, aérea. Não, mas, olha, eu desembarquei muito em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, né? Naquela época que eu ficava vindo todo direto. Cara, é muito tenso Congonhas, cara, porque, tipo, tu... De fato, a impressão que tu tem é que tu vai bater num prédio, não faz sentido. E o aeroporto é pequeno, a pista é pequena, poxa. Não, e tu vai pousando no meio dos prédios, essa é a questão. Sim. Cara, isso é impressionante, né? Imagina, qualquer coisinha, sério, qualquer coisinha causa um desastre. Na verdade, eu não sei o que tem com o Brasil de fazer esses. Não, mas o Mugui é que tá. É cidade mal planejada. É, não é que fizeram o aeroporto. Quando fizeram o aeroporto, aquela região ali era deserta, não tinha nada. Ali. Só que a cidade foi construída em volta. Ela se construiu em volta. Mas. Não, por exemplo, o aeroporto de Cumbica, Guarulhos. Sabe o que significa Cumbica na língua dos indígenas aqui? Lugar de névoa, nevoeiro. Porra! Sem contar a serra ali. Melhor lugar, melhor lugar. Ah, mas eu não posso. Não posso falar nada porque Porto Alegre chega inverno. É, todos sempre vai escutar que os voos da manhã foram cancelados e estão atrasados porque Porto Alegre sempre tem nevoeiro no inverno. Sempre. Todo dia de manhã tu acorda com nevoeiro. E é aquela assim, tipo, é cerração que tu não. Sabe aquela que tu não consegue ver um palmo na tua frente? Todo dia de manhã é isso, no sul. Assim, não só em Porto Alegre, mas no sul de modo geral. Então lá sempre tu escuta. Ah, aeroporto de Porto Alegre fechado ou funcionando por aparelho. Cara, o negócio funcionar por aparelho é muito tenso. Tipo, não funciona. Tem ninguém vendo, eles estão tão vendo a pista, eles estão se guiando por um aparelho que pode dar merda. É tipo você falar que o cara tá fazendo uma cirurgia no seu coração com alguém falando pra ele. O cara é cego. Então, cara, agora você sobe 3 centímetros isso, aí você põe o bisturi, não muito fundo. Ih. Cara, é uma merda total, não. E daí agora, né, tu vai na Gol, eles ainda antes te davam as barrinhas de cereal, agora nem isso mais te dão, né? Agora tu tem que pagar 10 reais pra comer uma comida congelada horrível. Ah, muito bom. Isso é verdade. Mas eu não reclamo, se a passagem ficar mais barata, cara, eu não preciso de comida pra ir de Porto Alegre a São Paulo. Talvez se eu fosse pro Nordeste, que é mais longe mesmo, a viagem é maior, mas pra ir pra Porto Alegre é 1 hora e pouquinho de viagem, não tem necessidade. É, pra Bahia 3 horas e meia, mais ou menos. É de Porto Alegre é 5, se eu não me engano, é muito longe. Tanto que tu faz escala, tu não vai direto pra Salvador, por exemplo. Tem que fazer escala, pelo menos umas 2. Enquanto a do avião cai, a do ônibus sobe, né? É, cada vez é, exatamente. Daqui a pouco a gente vai estar pagando do avião. Eu já contei a vez que eu tava no ônibus indo da minha cidade, lá Santo Antônio, pra Porto Alegre. Talvez o pessoal que é do sul conheça o termo pinga. Se você é do sul e conhece o termo pinga, tu sabe que tipo de ônibus que eu tô falando. Que é aquele ônibus que vai... Pra mim é cachaça. É pinga, é porque ele vai pingando de lugar em lugar, sabe? Ele não é um ônibus direto. Ele não vai de uma rodoviária a outra. Não, ele vai parando. Tipo, em vários pontos ao longo da estrada. Então o caminho que normalmente tu faz em 1 hora, em 50 minutos, ele leva 2 horas e meia pra fazer. Enfim, daí a gente tava nesse ônibus, e daí tinha o cobrador, ele tava assistindo Naruto. Era Naruto, né? Aê! Ele tava assistindo Naruto, ele tava com o notebook assistindo Naruto, eu, meu Deus. Era mó tiozão, é verdade, cara. Como assim, cara? Eu lembro a vez que eu peguei lembrei também, o ônibus de Taubaté pra São Paulo. Eu lembro que era um dia de chuva, aí do nada o motorista para no acostamento. Eu falei assim, meio, no mínimo talvez ele vai esperar baixar a chuva, não sei. Ele levanta, vai ao banheiro do ônibus, e quando ele tá voltando ele vira e fala, puta, não estou passando bem hoje. Ah, que ótimo! Ele vai desmaiar, tô ferrado. Que ótimo, né? Ele vai bater no guarda-reio. Muito obrigado! Obrigado por deixar a gente calmo. E eu vou me transformar num episódio de CSI, cara, puta. Ele ia dormir, o ônibus ia derrapar na pista, explodir. Caraca. Mas ele não tava bem do estômago, o mais fácil era ele ter uma caganeira. E não consegui se controlar. Mas mesmo assim, o cara fala, puta, não tô bem hoje. Você fala, meu Deus, por quê? O que você tá fazendo aqui, né? E o pior é quando tem aquele momento constrangedor no ônibus que duas pessoas começam a brigar. Sei lá, porque um deu sem querer um empurrão no outro, porque, sei lá, qualquer coisa que aconteceu, as pessoas começam a brigar. Não, gente, sério, pra que vocês estão brigando? Sério, não... Tem gente que é barraqueira por nascença. Olha só. Bom, e pra fechar aqui minha participação, ó. Olha, teve uma vez uma coisa bizarra. Quando chegou alunos de intercâmbio da Alemanha, que o meu departamento costuma receber bastante, né? Eu costumo falar bastante com eles. Aí um deles, ele me chega pra mim e falou assim, cara, outro dia eu estava no ponto de ônibus e eu não conseguia achar o quadro com os horários que os ônibus passavam. Eu falei, então, se você achar esse quadro, por favor, me avisa, cara, porque eu nunca vi isso aqui. Eu tô procurando há anos, né? Eu nunca vi quadro isso. Quadro com horário, né? Quadro com horário. Eu expliquei pra ele, sabe um truque pra você pegar um ônibus? Ó, vai no ponto, pega um livro e fica lendo. Um dia ele aparece. Quadro com horário, que é isso, cara? Cara, lá em Berlim tem isso, isso funciona lá perfeitamente. Funciona, né? Então, mas é no Japão que o metrô tá sempre no horário? Eles, e acho que o Berlim também. Sempre passa na Europa no também. Horário. É, eu acho que na Europa tipo, também. Não tem atraso. Na Europa gente, também, na Europa eles têm também. Metrô, eles têm metrô que é caracterizado de Shihai. A gente não tem como comparar. Não tem como a gente brincar, sério. Não tem nem graça. Próxima estação... Trianon Masp. Pô, mas a gente tá esquecendo de uma história envolvendo metrô e uma mesma pessoa. Duas histórias. Ah, eu lembrei de uma pessoa agora. Também. Então. E deve ser a história dessa mesma pessoa, não é? As duas histórias da mesma pessoa. A pessoa grande. Isso. É. Nós temos um amigo grande, bem alto. Bem alto. Alto. grande. Conte, cabeça, conte as histórias, vai. É o seguinte, a primeira história, estávamos todos voltando de um evento de anime no ABC e fomos pegar o metrô pra voltar, tudo, cada um indo pro seu lado. E aí aquela coisa, o metrô meio cheio, às vezes a porta não dá tempo, a porta começa a pitar e ele tava por último. Tinha mais gente com ele fora também. Quando a porta resolve fechar, o que é o seu movimento natural? Ou você entra ou você sai. Ele falou não, ele abriu e segurou as portas, uma com cada mão, como se ele estivesse segurando. Sabe quando vai bater a porta com o vento e você segura? Ele segurou a porta do metrô. Ele desafiou o metrô. Porque o metrô fala, não, você não vai passar. Ele fala, bum, a porta bate, ela até volta. Not today. Ele segurou a porta do metrô. Aí ele foi pra frente e soltou. Aí todo mundo olhando pra ele. E ele, o que, que é, gente? Ele segurou, cara. Mas essa aí eu ainda não acho pior. Eu acho a outra pior. A outra sim. Que era a gente voltando da Bienal do Livro, cara. Essa, cara. É. Todo mundo passa. Eu não sei quem. Essa é. Não tem nem porquê. Todo mundo passando pela catraca. É, no terminal Tietê. Mas a gente chegou no metrô Tietê, isso. Metrô Tietê, todo mundo atravessando a catraca. E tava parando um trem. Aí tudo. Só que a gente viu que não era tempo de todo mundo passar pela catraca. Então a gente vai. Espera o próximo, né? Por alguma razão, ele achou que a gente ia deixar o cara aí. E deixar ele lá. Por alguma razão ele pensou assim, esse povo vai me abandonar. Ele vai mandar lá. O que ele faz? Ele vem correndo e ele pula. Você imagina um cara de 1,90m, eu acho. Acho que ele tem mais, não sei, não tem uns 2 metros já, não. Por aí. Um cara largo. Ele pulou a catraca do metrô. A mulher que fica da CPT, ela olhou, ela não acreditou. Ela não teve reação. Ela não foi a única que não acreditou. Ela e as duas fiscais que estavam do lado. Nós não acreditamos. Aí ele veio meio correndo assim, vocês não iam naquele trem? Nunca! O que você tá fazendo, meu? Não, mas daí ele pegou, voltou e pagou, pelo menos, né? Ele voltou e pagou. A mulher, tipo, devia estar olhando, cara, o que você tá fazendo? Qual é o seu problema? Cara, aquele dia foi absurdo aquilo. Ele foi absurdo. Cara, não tem explicação, sabe? É uma coisa que você não vê acontecer assim. Pegou a catraca. Grande imagem, hein? Porra que você faz, hein? Grande, literalmente. Porque, meu Deus. Ele falou assim, tá, mas e se você não, né, não conseguisse, se a gente tivesse realmente entrado ali? Eu voltava no dia seguinte e pagava. Nossa. Que coisa, hein? Imagina ele chegando e explicando a situação. Moça, eu vou passar aqui meu bilhete único e gerar a catraca, porque é o seguinte, porque ontem eu pulei. Eu fui o cara, aquele cara que pulou. Talvez vocês estejam até pulei. Ouvindo falar dele, né? Tipo, vai ser o noticiário, né? Sei lá, da televisão. Então, eu vim aqui pagar, você só gira a catraca pra mim, porque eu vou pagar. Cara, que absurdo, velho, que absurdo. Eu não sei o que que ele... Ele é o cara que usa o transporte público da maneira mais errada, né? Não, ele usa o transporte público da maneira que ele quer, né? Essa é a questão. Ele deve ser o que ele... Imagina no avião. Ele segura o avião. Não! Não vai embarcar, né? Caraca. Coisa. Próxima estação, Trianon Masp. Bem, pessoal, espero que vocês estejam felizes e escutando esse projeto num X transporte público. Em algum transporte público. Com certeza. A gente tem que mencionar aqui que, falando de transporte público, muitos ouvintes de podcasts escutam podcasts em transporte público. Eu sempre não tenho. Aqui é uma homenagem a essas pessoas que escutam podcasts em transporte público. Então, espero que vocês tenham gostado de ouvir as nossas histórias sobre transporte público aqui. Eu acho que até com o tempo dá pra fazer outros podcasts sobre transporte público com outras pessoas, ou até com a gente, porque sempre acontece alguma coisa diferente que dá pra contar, né? Dia a dia do transporte público é... Imprevisíveis? Imprevisíveis. Eu só digo que eu sei como se sente uma sardinha dentro da lata. Nossa, eu também, hein? Olha, e eu acho que se a gente tem uma reflexão a fazer no final desse podcast, é a seguinte, é que tudo na vida é passageiro, menos o cobrador e o motorista. É. Meu Deus. Eu precisava fazer essa piada. Eu tava segurando. Toca a música da praça, por favor. Eu tava segurando. Então é isso, pessoal. A gente se despede por aqui. Tchau, gente. Falou. E só uma coisa, se você tem alguma história engraçada, bizarra, qualquer coisa, comente, compartilhe, porque, cara, vamos... Isso todo mundo tem, cara. Todo mundo que anda comente, no transporte público comente. Tem alguma história. Não é possível. É isso aí, então, pessoal. Falou. Tchau. Tchau. Caixa de entrada! Sejam bem-vindos a mais uma caixa de entrada. Aqui quem vos fala é o Cabeça, ou o Mug, pra algumas pessoas. Meu Deus, hein? E aqui é o Seiji. Ei, saindo da parte ruim, começando, vamos falar pra você que está nos escutando pelo feed, ou sei lá, algum amigo que passou o arquivo e áudio você está escutando, nós temos um site. E o nosso site é o www.projetoxpodcast.com.br. Se você quiser mandar um e-mail para nós para ser lido aqui na caixa de entrada, mande e-mail para contato@projetoxpodcast.com.br ou pelo formulário do nosso site. Além disso, nós temos o Twitter, né, Seiji, que é o seu território? Pois é, o Twitter é o @projetoxpodcast e o Facebook é facebook.com/projetoxpodcast. Sempre a mesma coisa, se você acertar um, você acerta todos, se errar um, você erra todos. Seguindo rapidamente, então, para os nossos parceiros, começando com a N-Party. O DollarsCast. O LegCast. O Otacrazy GoGo. O Mini Clouds. O Level 1 Podcast. O OmegaCast. O OtacologiaCast. O Cough Unlocked. A Clamp Project. E o Coletivo Cult, que eu agora tô mandando notícias de quadrinhos para eles, tudo de DC, porque, bom, deixa para lá. Você virou praticamente um colaborador, né, na sessão de quadrinhos. Praticamente, cara, tem que fazer. O mundo precisa de notícias da DC. E é isso que eu tô tentando fazer. Antes, então, dos nossos e-mails, começando pelos recados. Primeiro, nós estivemos no UPBC. Ou algum de nós, pelo menos. E o Mug fez uma cobertura em forma de vídeo, trazendo bandas, trazendo algumas salas, entrevistas. Então a gente vai deixar o link pra você, pra quem tiver interessado e quiser saber como foi, vai estar aí na postagem. Além disso, o que nós temos essa semana, Seiji? Ou melhor, amanhã, pra quem tá ouvindo isso no dia do lançamento. Bom, no sábado, né, dia 8 de junho, vai ter o Henshin Mais, né, que é uma coletiva de imprensa da JBC, começando a partir das 10 horas na Livraria Cultura do Shopping Bourbon aqui em São Paulo. Exatamente, onde eles provavelmente trarão títulos novos, espero que sim, novidades. É, palestras também, entrevistas. É, agora é um evento anual, né, que eles estão tentando fazer, né? Exatamente, nós estaremos lá para cobrir da melhor forma possível para vocês. Oh, garantir presença de novo. Ano passado a gente teve lá. Com certeza, segundo ano. Além disso, nós tivemos o lançamento de mais uma coluna, uma diferente do Beetle Taste, que traz já trouxe três matérias sobre cosplayers, e ele trouxe dessa vez a matéria que ele intitulou como Cinema dos Brothers, que é uma matéria, assim, um texto onde ele vai juntar alguns amigos e falar sobre um filme, cada um fazendo uma análise rápida, dando uma nota, e o filme dessa vez foi Spaceballs, ou SOS, tem um louco solto no espaço. Um filme clássico da década de 80, com um nome estranho. Então fica aí o link na postagem para vocês. Indo então para o primeiro e-mail, começando com o e-mail um tanto inusitado, pelo menos pra mim, que é o e-mail do Custódio Snake. O Custódio, ele fala o seguinte, depois explico, ele começa: conheci o site de vocês pelo Facebook a partir do cast de Pokémon, e que com certeza foi um dos mais ouvidos. Agora dessa vez foi Power Rangers, que ficou muito bom, achei demais ver que eu não era o único que ainda assistia Power Rangers, só da década de 90, e hoje em dia, como Cabeça disse, é mais difícil de assistir por estar trabalhando. Vocês estão de parabéns, a gente tenta acompanhar, apesar de tá ruim, tá difícil, né, Seiji? Ô, falta de tempo é difícil. Tá difícil, e a qualidade também não incentiva muito. É, isso é verdade. Não incentiva muito. Continuando aqui, apesar de ter conhecido o site há pouco, estou escutando todos. Mais uma vez, parabéns, abraço e torço muito por um cast de Tokusatsu. Galera pede bastante o cast de Tokusatsu. Tem Shimuyo, um clássico que com certeza marrou o Shoujo Lyrical na Noha. Cara, eu não preciso falar nada, né? Vocês já sabem mais de uma vez que por mim esse cast já tinha saído 10 partes. Porque é o melhor Mahou Shoujo da vida. Olha, esse tema eu adoro, cara, mas vocês ainda têm que me convencer a gravar esse podcast. Que isso, Seiji? Tá quase formando equipe, a gente achou um cara que gosta. Eu vou montar essa pauta, vamos ver se nas férias a gente dá um jeito nesse cast. Eu acho foda, eu acho que merece o cast. Eu sei que a trilha sonora ficaria muito boa, viu, desse podcast. A trilha sonora, além disso, é fantástica. Nossa, Nana Mizuki e o Karitamura. Puta. Foda. Beleza. Além disso, e pra fechar, ele fala: PS, manda um abraço pro pessoal de Taubaté, São Paulo. Olha aí! Cara, vocês não. É difícil acreditar, mas o Custódio é um brother meu de Taubaté. E ele não sabe quem eu sou eu. Olha, cara, que engraçado. Ele não sabe que o Cabeça eu sou o cara que ele conhece como Lucas de Taubaté. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan, a cabeça dele vai explodir se ele escutar esse podcast. Bom, um abraço então pro Custódio, pro Gil e pro Márcio, que era o pessoal lá de Taubaté. E esse cara sou eu. Sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. E cara, se Deus quiser, se Zeus quiser, vai sair um cast de Nanoha. Eu vou fazer o máximo. Além disso, tivemos dois e-mails do Black Star, né, Seiji? Yo, meu nome é Eduardo, mas pode me chamar de Black Star. Eu conheço o Projeto X desde que começou, mas só no lançamento do cast de Power Rangers que eu resolvi ouvir os casts. Olha só, hein? Já ouvi metade por ordem de minha preferência, e devo dizer que vocês estão fazendo um bom trabalho. Sempre ouço os casts enquanto jogo algum jogo. Enquanto eu jogava Chrono Trigger, opa, pela quarta vez, começou o cast 29. Pra mim, Chrono Trigger é o melhor jogo que eu já joguei. O cast 29 é o cast de jogos marcantes. Pô, que legal. Exato, olha, games nos marcantes. Bom, a primeira vez que eu zerei foi ele, foi quando eu tinha 7 anos. Naquela idade eu só joguei porque o jogo era foda. E era a única... Como você conseguiu, velho? Parabéns! Muito bom, hein? E era a única fita que eu ainda não tinha zerado. Com 12 anos eu baixei o emulador de Nintendo e comecei a jogar novamente. Dessa vez eu já entendi inglês e pude entender a história. Na parte que os 6 robôs batem e chamam o robô do Ben de defeituoso, eu fiquei muito triste pelo robô. Cara, eu fiquei puto também com aquela cena, viu? Eu lembro. É triste, velho, é foda. Bom, e matei os outros 6 com puro sentimento de raiva e ódio. Vendetta! Ano passado eu descobri que a fita ainda estava guardada, eu fui obrigado a ligar o velho Nintendo e zerar o jogo mais uma vez. Mesmo que no emulador eu possa salvar em qualquer parte do jogo, a sensação de jogar no console é a melhor sensação do mundo. E eu concordo. Também concordo, perfeito. Saudade da época do Super Nintendo, ai que coisa boa. Pra mim, a minha franquia sempre será Pokémon, o melhor multiplayer grande fantasia, e o jogo que me marcou com toda certeza é Chrono Trigger. Eu sei que isso não me interessa, mas meu top 5 é, primeiro, Chrono Trigger, Onimusha 3. Jogão. Devil May Cry 4. Bom, muito bom, por sinal. Não é o melhor, mas é bom. Kingdom Hearts 2. É bom, foda. E Final Fantasy 12. Vixi, esse aí eu não me meto a falar não, porque de Final Fantasy eu não entendo. A Dri sabe dizer se esse 12 aí é bom ou não, ou sei lá. Bom. Eu sei que o 7 o pessoal fala bem. Ou mal, né? Cada um gosta de diferente. Bom, é isso aí, continue com bom trabalho e obrigado por esse meio entediante. PS para o Mugi, Hunter x Hunter é maior que One Piece. Chupa essa. Mas não pode fazer bullying. Então, poxa, que pena. Ai, não faça isso com o Mugi. Que coisa. Bom, além desse e-mail, né, ele mandou um outro e-mail também, que é interessante. Minha ideia. Só vim aqui dizer que concordo com não lembro quem disse que Mugi e o Cabeça tem a voz parecida. Não. Tem vezes que eu me confundo e não sei quem tá falando. Mas eu nunca imaginei essa possibilidade dos dois serem parentes. Por causa dessa pergunta, vou fazer até uma enquete, cara. Vamos lá. Escrevam aí nos comentários, galera, se vocês acham assim, ó. Sim, eu acho que o Cabeça e o Mugi têm vozes parecidas. Ou não, eu não acho que eles têm vozes parecidas. Escrevam nos comentários da postagem, por favor, gente. Vamos ver se tem mais gente que concorda ou não com isso. Não é justo. Não pode. Eu só vou falar assim agora. Não vou confundir a minha voz. Cara, não é parecida, velho. Não é. Mas você já reparou que vocês dois têm um gosto muito parecido também? É estranho. Que isso? Para com isso, Sérgio. Não brinca com essas coisas. Que absurdo. Eu vou até pro próximo e-mail, porque, nossa... E agora a gente vai começar uma sessão que foi até um pouco recorrente nesse cast, porque nós mexemos com o nicho, e o nicho que não gosta aqui, nós erramos. Então nós demos caneladas quando falamos de Power Ranger, algumas delas. Então vamos começar com elas, começando pelo e-mail do Gustavo Henrique Emancalado. Ele começa com: olá pessoal do Projeto X, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre como vocês fazem o cast. Vocês vão falando na cabeça os assuntos ou pesquisam antes? Porque às vezes vocês falam coisas erradas durante o cast. No caso do cast de Power Ranger, vocês falaram que o Titanium Ranger de Lightspeed ao Resgate aparece em Gokaiger. Mas ele não aparece e até foi falado que não será feito uma Ranger Key dele para Super Mega Force. Até mais, Gustavo Hannibal. Então, no padrão, a gente tem pauta, mas ela não é uma pauta muito detalhada, não é um roteiro, assim, com falas. A gente faz tópico. Não, ela é um guia, né? Ela é um guia pra gente não se perder. A gente tem algumas datas quando a gente coloca, mas acaba sendo besteira porque realmente a nossa pauta não é definitiva e nenhum de nós aqui é onisciente. Mas é, obrigado aí pelo toque, realmente o Lightspeed Resgate não apareceu em Gokaiger. Eu não vi, mas realmente não apareceu, se ele tá falando, eu acredito. Não, eu perguntei pra galera que conhece Gokaiger, viu bastante, eles realmente confirmaram, não aparece mesmo. É uma pena porque é o Titanium Ranger do Lightspeed Resgate, é bem maneiro. Próximo e-mail então é do Xion. E aí galera, aqui é o Xion, fã de vocês desde o outro cast. E é a primeira vez que eu mando um e-mail, mas adoro o cast de vocês. As temáticas estão sempre muito boas e o pessoal manja do assunto. Mas, né? Esse mas, por que tu teu? Podia ter parado ali, né? Ah, beleza, vamos lá. Então, mas vamos ao cast de Power Rangers, porque isso é algo que eu amo e nunca saiu da minha vida desde a infância. Mas ainda assim tenho algumas coisas pra corrigir. Então vamos aos tópicos. O Ranger Titânio foi criado pela Saban para aumentar a riqueza de Lightspeed e o resgate. Mas ele não foi absorvido pela Toei e não apareceu em Gokaiger. Existe um vídeo fake do Gokai Silver se transformando nele, mas ele nunca existiu no Japão. Então, só reforçando. De fato, foi canelada nossa, cara. Canelada, erramos. Na verdade, eu não errei porque eu não falei, porque eu não vi Gokaiger, então eu não errei. Ah, eu também errei, limpo. Mas tudo bem. Isso não isenta a culpa. sim, tá. A gente errou. Sim, erramos. Pois é. O upgrade usado em SPD e que depois foi usado em Decaranger foi a armadura do vermelho, que apareceu em Decaranger vs Madranger. O SWAT Mode foi criado na versão original. Ah, olha aí. Isso porque a gente falou lá no podcast que o SWAT Mode, né, ele não tinha no Decaranger, mas ele tinha, sim. O que não tinha foi a armadura, né, o upgrade do vermelho, do Red. Então a gente aí fez uma confusãozinha com os upgrades, com as evoluções. É, as evoluções nos confundem. O Omega Ranger foi o sexto membro do SPD e apareceu mais vezes que o Shadow Ranger. O Omega Ranger é o do futuro, né? Esse mesmo. É, ele é o menino que ele salva, né? Eu lembro que tinha uma parada assim. Uhum. Ele era do futuro e ele aparece várias vezes como bolinha de luz, que eu lembro, pelo menos no SPD. Como nave. É, mas eu acho que tem razão mesmo, ele aparece mais vezes que o Shadow Ranger. Porra, mas o Shadow Ranger é maneiro, né? Bom, o Zord do Lord Zedd é o Serpentera, que foi o Zord que o Império das Máquinas usou em Forever Red. É, eles estavam, isso que a gente ficou nessa dúvida, eles estavam tentando ressuscitar, né, entre aspas, a Serpentera na Lua. Uhum. Na Lua, isso. E aí eles se juntaram todos os vermelhos e fizeram aquele episódio de derramar lágrimas. É, mas sei lá, Serpentéria, Serpentária, eu sempre confundo o nome também. É, então. Acho que deve ter tido várias versões ao longo. Aliás, eu nunca entendo. Tem um Zord na Lua, eles estão lá na Lua normal, depois se transformam. Por que eles respiram, né? É, bom. Não existe física em Power Rangers. E a gravidade, então, pô. É, então. É verdade, olha aí. Bom, falando de Forever Red, o White Force Red usa uma moto que derrapa no espaço para destruir o Serpentera. Mas ele só ganha moto alguns episódios depois. Olha a falha de roteiro. Ê, maravilha, hein? Que beleza. Pareceu uma moto do nada, mas tá bom. E eu concordo com a informação que os atores estão cada vez menos carismáticos. Veja o Troy de Mega Force. É o pior Red de todos os tempos. Mas os demais Rangers são bem legais. Eu não cheguei a ver ainda o Mega Force, mas a galera não tá falando muito bem, não. Não, ele é fraco. É. Não dá, não. Bom, mas o cast foi muito bom e me deu vontade de rever umas boas temporadas de Power Rangers, como o Zell, Lightspeed, o Resgate, Lost Galaxy, Time Force. Você vê que ele parou por aí, né? Daí pra frente, já não serve quase mais nada, mas beleza. Pois é, falou e abraço pra todo mundo. É isso aí. O nosso próximo e-mail é do Cláudio Dragão Dourado, Golden Dragon, lá do Omega Cast. Ele também manda e-mail de caneladas, porque ele também é um pouco fã. E a gente erramos. É. E ele começa com: e aí, galera do Projeto X, gostei do cast. Aliás, toco fã que não respeita ou entende Power Rangers não é toco fã de verdade, olha aí. Se você é toco fã e não gosta de Power Rangers, sinta-se ofendido. A edição foi bem legal e o papo foi divertido. E, caras, eu gostei bastante de Power Rangers, mas só acompanhei até o Turbo. O resto, só vi umas pitadas em alguns episódios perdidos. Já que sou um grande fã da franquia original, tendo essa influenciado bastante o que sou, vi o episódio 4 do Omega Cast, que a gente vai deixar o link. Uhum. Mas vamos a caneladas, ou erros, ou Omega Fails, ou Project Errors. Eu gostei, Project Errors. Interessante? Legal, hein? Quem sabe, pode ficar, quem sabe vire um nome de verdade, mas a gente não vai pagar direito autoral. Primeiro, a Saban já trabalhava com licenciamento das séries da Toei. Por exemplo, eles levaram Bioman para a França, que foi um enorme sucesso. O que fez com que eles levassem Changeman e Flashman para lá, que foram chamados de Bioman 2 e Bioman 3, caraca. Meu Deus, que nome. Que bizarro, né? Ah, mas você não lembra que na época da Manchete trouxeram o Spivo e chamaram de Jaspion 2? Olha, é verdade, né? Jaspion 2, o retorno. Não tem nada a ver, cara, com Jaspion, porra. Marketing é tudo, né? É. Mas o que a Saban realmente queria era levar essas séries para os Estados Unidos. Mas como eles já tinham uma rejeição a heróis que não fossem americanos, foram tentativas falhas. Foi assim que a própria Saban teve a ideia de adaptar as séries, e as negociações começaram em 90 e 91, tanto que a série inicialmente queria ser adaptada a Jetman de 91, graças a Deus não fizeram isso, porque Jetman é uma série fantástica, meu Super Sentai favorito junto com Changeman, olha aí. Eu nunca vi. É bom, você já viu? Olha, eu vi um pouco do Jetman. Além da música ser boa, a história é muito boa e eu vi o último episódio. Cara, que último episódio triste, meu Deus do céu. Cara, é muito bom, mas é muito triste, porra. Ainda bem que eles não fizeram isso. É, eu tenho dó do Black, coitado. Eu não merecia aquele final. Coitado, não, não precisava daquilo, né? Mas por algumas complicações de contrato e adaptação, eles resolveram começar com a série Zero Ranger de 92. E para os tokufãs agradecerem a Saban, pois esse contato melhorou muito a situação financeira da Toei, que estava péssimo, mesmo tendo melhorado bastante depois de Jetman. E falaram caquinha sobre Deca Ranger, hein? Ah lá, de novo, cara, a gente errou mesmo isso. Porque sim, eles tiveram um upgrade de SWAT na série original e eram para todos, tanto que eles ganharam em um episódio em que eles vão para outro planeta treinar com o comandante Gorilla para ter esse upgrade. Pois não era qualquer um que conseguiria. E ele falou a outra coisa, o Deca Master é infinitamente melhor que o Ranger da Sombra. Deca Master Never Stops. Aí ele mandou um vídeo que também vai estar na postagem. Esse vídeo é legal, viu? Eu não vi ainda, vou dar uma... É, mas depois eu perguntei pro dragão, né, se também tinha aquele negócio da armadura do vermelho. Aí me confirmou, não, só aparece no filme, então não tinha na série original. Aí ele fala que não, Power Rangers SPD não fez mais sucesso que Deca Ranger. E sim, Power Rangers SPD foi trazido devido ao grande sucesso de Deca Ranger. Tanto que quem dubla os personagens de Power Ranger SPD são os atores originais de Deca Ranger. Olha aí, não sabia disso, demos aí uma caneladinha. Bom, acho que tá bom. Tá um e-mail grande e tem mais gente pra comentar. Espero que tenham gostado das informações. É, sinto não poder confirmar todas as questões sobre os upgrades, pois ainda não assisti todas as séries originais que tem essa questão que já foi incorporada ao protocolo do Super Sentai. Ah, e o próximo cast, chuto que é sobre tempos modernos do Chaplin. Bom, parabéns e sucesso para todos nós. Omega abraço. É, as dicas até que são coerentes, mas não é, cara, tempos modernos. Não é. Olha só, pior que a gente não pensou nisso quando fizemos a dica. Interessante, interessante. E o filme é bom, hein? Pô, muito bom. Ah, e o próximo e-mail, Seiji? Bom, o próximo, então, a gente vai falar mais já dos chutes, né? Exatamente. O próximo e-mail então é do Diogo Rikio Miyazaki. Tá voltando com tudo, hein? Caramba. Voltou para os caros 15 pontos. Só pra lembrar as dicas, né? Que foram greve, lata de sardinha e movimento. E daqui a pouco a gente explica. Exato. Olá, tudo bem? Bom, acho que vai ser sobre ônibus, no qual vocês iriam falar um pouco das histórias que já tiveram ao utilizar este meio de transporte do demônio. Olha que ele tá certo, hein? Pô, não é só exatamente ônibus, né, na verdade, mas... A gente aceitou porque a ideia era essa, né? Pois é, histórias. Porque não são todos os meios de transporte também que a gente vira sardinha. Afinal, mas... todo mundo tem uma história, né, no transporte público. Todo mundo. Impressionante. Bom, mas vamos lá. Bom, greve é porque volta e meia o sindicato dos motoristas entra em greve. E não só os motoristas, como também outros sindicatos amam fazer greves. Um abraço para o Sindicato dos Servidores Públicos e Professores, que atrasam todo o nosso calendário adiando nossa graduação. Brasil, país das greves. Quase teve uma de metrô essa semana, todos esperando os atenciosos, mas não teve. Semana que vem, vamos ver se vai ter o do trem ou não, né? Bom. Lata de sardinha. Bom, preciso comentar isso. Só de lembrar do espaço minúsculo que tem que permanecer a viagem toda, além do calor, mau cheiro e gente irritante gritando de todos os lados... Tem até pesadelos com isso. Movimento. Bom, o ônibus se move. Apesar de 90% do tempo eles ficam parados. Em algum ponto do trajeto. Mas em teoria é um veículo. Bom, só para esclarecer, sou de Curitiba, o lugar que, segundo muita gente, e não concordo muito, possui o melhor transporte público do Brasil. Sendo até referência para países lá fora. Com seus tubos, ônibus em forma de sanfona. E possui o maior ônibus do mundo. Que eu acho uma grande bosta, já que não resolve nada. Deliciosamente. Cara, se nem Curitiba funciona, deixa pra lá, né? Mas então, ele acertou. Ele pode não ter acertado em cheio o título do cast, mas ele explicou e realmente ele entendeu o que a gente disse com as dicas. Então, 15 pontinhos para o Diogo Rikio Miyazaki. Obrigado pelo seu e-mail. Seguindo, nós vamos para o e-mail do Tizar Campos, que também está mandando e-mails recentemente. Ele entendeu alguma coisa que outros não entenderam nas outras semanas. Ele começa com... Será que sou um dos únicos que tinha notado que o bullying, entre aspas, com o Trubug é só um alívio cômico? Afinal, se ele realmente se incomodasse a esse ponto, ele não estaria mais no grupo. O que não pode acontecer pelo bem do servidor, exatamente. Que com não certeza, cai o servidor, pô. O site cai, bom, melhor não sair do grupo. Mas então é realmente isso que a gente falou, né? A gente brinca, mas na verdade, assim, é um alívio cômico. É uma coisa que ele sabe que acontece, não é? A gente não pega pesado sempre assim com ele, tanto que ele não tá bravo com a gente. Mas a gente vai tentar pegar mais leve pelos, né, o pessoal que tá fazendo aí reivindicações com plaquinhas em frente à minha casa. Não briga com o Mug. Bom, salvem as baleias. Salvem as baleias. Olha aí, a gente pegando pesado de novo. Ah, meu Deus. Ai, ai, tá bom. Bom, a dica do próximo podcast, por acaso vocês estão falando de ônibus? Eu meio que me identifiquei com o tempo de estudante nessas dicas, sofrendo com greves, lotação deles e aos movimentos inesperados que faziam dançar pelo ônibus. Claro que pode ser um metrô, apesar de eu achar que lata de sardinha deve se referir a ônibus mesmo. E sim, as dicas foram bem óbvias. Cof, cof. Dica de serviço público. Cof, cof. Ó, esse pegou, hein? Ele pegou. Pegou a dica escondida. E tem gente que não pegou, cara. Por pior que a gente... Por mais que você tenha achado bem fácil, teve gente que interpretou outra coisa. Pra você ver como às vezes a gente acha que pode ser muito fácil, muito difícil, e o pessoal saca. Bom, fiquei feliz em ler e meu último e-mail me dá vontade de escrever mais vezes. Mesmo não sabendo qual será a dica, como foi o caso de animes e mangás, como não descobrir algo tão óbvio? Bem, me veio à mente as versões japonesas de HQs da Marvel e fico feliz em descobrir que não foi. Porque também essas adaptações que, meu Deus, deixa não, pra não, lá. Não, não dá não. Deixa pra lá. Por fim, gostaria de pedir para a Fer voltar com a coluna O Que Estou Lendo e também apoie o podcast sobre livros. Só não me indico para participar por ter uma voz horrível e não ter um bom microfone. Esse podcast tem realmente uma grande gama de coisas para se aprofundar, desde literatura clássica, com o médico monstro, Sherlock Holmes, e até coisas mais atuais, como Harry Potter e Eragon. Já fui um grande leitor, mas o excesso de trabalho me impossibilitou de continuar sendo um devorador de livros, como eu era na infância. Apesar de agora estar lendo o livro Em Nome do Vento, recomendado pela Fer. Bom, acho que vou parar por aqui, já que esse mês está ficando meio grande. E espero que esse também seja lido. Outro dia digo mais recomendações de podcast e um grande abraço para vocês. Olha, e Tizar, a Fer pediu para te avisar, né, que ela adorou muito esse seu e-mail sobre a coluna dela, sobre a recomendação dela que ela leu. Ela falou que você é a primeira pessoa que leu a coluna e tá lendo o livro por recomendação dela. Nem a gente fez isso ainda. Ou um feedback sincero, assim, que ela realmente ela curtiu muito, viu? E ela falou que assim que ela tiver tempo, que ela não tiver tão apertada com faculdade e trabalho, ela vai voltar a escrever sim, ela já até tem projetos de livros que ela já leu e falta escrever. Obrigadão, e você garantiu seus 10 pontos porque você acertou. Você entendeu o jeito como nós pensamos. Uhum. E o último e-mail de chutes correto, qual é? Bom, é do Rafael Tyra. O Rafael Tyra que mandou um monte de e-mails e comentários na postagem. Rapaz do céu. Bom, é só vocês lerem lá na postagem, vai ver que tem um monte de coisa ali que escreveu. Mas sobre a coisa mais relevante, né, que ele botou aqui, sobre alguns terem chutado Jurassic Park, né? Até que Jurassic Park tinha alguma relação com Power Rangers. Isso porque o fato do filme Jurassic Park ter sido um grande sucesso nos cinemas influenciou que o Rain Saban decidiu que seria uma boa usar heróis com poderes vindo dos dinossauros. Por isso escolheu a série Zyuranger para ser adaptada para o primeiro Power Ranger. É, além do fato, né, como o Dragão Dourado disse, ele poderia escolher o Jetman, que veio antes do Zyuranger. Mas aí, por sorte nossa, ele acabou escolhendo o Zyuranger pro Jetman, cara. E sobre as dicas, lata de sardinha, greves e movimento. Acho que esse cast será sobre viagens de ônibus. Por quê? Porque pegar ônibus lotado te faz sentir como se tivesse em lata de sardinha. Exatamente, pô. Exatamente. Greves porque motoristas de ônibus geralmente entram em greve, como qualquer trabalho. E movimento porque ônibus são meios de transporte. Ou seja, coisas que se movimentam. Tá vendo? Não foi difícil. Não tava tão difícil. A gente não conseguiu. Uma... Apesar que ele chutou Guia dos Mochileiros das Galáxias também, cara. Ele não faz sentido. Não, realmente. Por mais que a gente tentou, cara. Mas você foi longe. Você foi longe. Então a gente vai mandar aqui um abraço pro pessoal que também comentou, porque tem pessoas que comentaram nas postagens, começando pelo próprio Rafael Tyra. Oh, que mandou um monte de coisas, né? Várias coisas, tem até uma... Não foi ele que mandou uma imagem bizarra que eu acabei de ver aqui. Não. O Xion, que também comentou, o Diogo Riquio Miyazaki, o Salsichão Medes, o cara que quer minha alma, o Trinaut. Trinaut que eu concordo que ele escreveu. Shihai é melhor que Slandank, meu rim foi pro espaço. Não, vocês não entenderam. Vocês entenderam errado. Eu falei, ó, Shihai é melhor que Kuroko no Basket, que é melhor que Slandank. Cara, eu tive um infarto quando eu vi isso. Essa é a ordem original. Vocês têm que entender que essa é a verdade, tá? Todos vocês. Eu gosto de Shihai, mas nada supera Slandank. Pô, nada. É, mas tudo bem. Cada um com a sua opinião, né? E por último, o Herege que mandou uma imagem bizarra. De um vídeo. Cara, o comentário dele vale a pena ler aqui, ó. Me lembro mais do primeiro dos outros que vocês falaram aí, eu só vi umas partes na TV a cabo dos parentes, né? Ele tá falando de Power Rangers. Mas, hein, falem do Machine Man num próximo. Aquele herói com a bola de tênis voadora de ajudante. Não, Machine Man não, cara. Porra. Já viu o Machine Man, ô cabeça? Não. Eu vou explicar como é a história. A história é mais ou menos assim, ó. Corrijam se eu estiver errado, gente. mas que eu lembro era assim, ó. É um estudante universitário alienígena que ele vem pra Terra fazer o seu TCC estudando os terráqueos. E nas horas vagas ele é um super-herói. Olha só. Ele é um herói tokusatsu. Assim mesmo. Que absurdo. E aí ele tem como assistente uma bola de beisebol voadora. Cara, que... Ah, Japão. Ah, Japão. Ah, e veja o link do Ered que ele passou. É muito bom, né? Cara, eu tava vendo também, bizarro. Ah, os japoneses. A gente vai deixar na postagem de link que ele mandou do que ele chama de verdadeiros Ranger. Bom, sei lá, viu? Sei lá. Coisas estranhas, coisas estranhas. Japão, Japão. Mas então é isso. Eu agradeço a todo mundo que comentou, todo mundo que mandou e-mail, todo mundo que chutou. E agora a gente tem que ir também para as dicas, porque o pessoal tem que chutar, chutar e chutar. Bom, a dica da semana passada a gente já explicou, acho que não tem tanta necessidade. Greve, porque os metrôs, ônibus e essas coisas entram em greve. Lata de sardinha, porque nós ficamos apertados como sardinhas em uma lata. E movimento, porque são meios de transporte. E a dica para a semana que vem é uma dica fácil. A gente facilitou a dica. Quem não matar porque não tem contato com o tema, talvez tenha um pouco de uma dificuldade, mas dá pra. Se fizer uma forcinha, consegue descobrir. As dicas pra semana que vem são Aço, Rússia e Gene Hackman. E a dica tem que ser certeira, gente. Vamos lá. Tem que ser certeira, é. Não adianta chutar, sei lá, tipo Metalúrgica Russa. Não, não é assim. Tem que chutar. E olha, o cast da semana que vem é um supercast. Supercast, tá? Tá muito bom. A gente foi meio de improviso, mas tá um supercast. Vamos lá, pessoal. Tá fácil. Perfeito, né? Eu acho que não tem o que tirar nem pôr. É isso então, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a todo mundo. E fiquem agora com os erros, se é que tem erros. O Panda disse que não, mas eu acho que ele tá maluco. Eu também acho que ele tá maluco, mas... Eu acho que tá maluco, porque tem que ter erro sim. Bom, aí falou, pessoal. Até semana que vem. Falou, galera. É, no né? Terminal Tietê. Cabeça, peraí, cabeça. Eu espero. Pode ir. Ai, que filha da puta, por quê, velho, que eu tinha que parar, velho? Porque eu não te cortei nenhuma vez, esquece, cara. Eu tava esquecendo. Que filha da puta. Que coisa. Véio.